Uma ficou drogadinha e suja e a outra ficou direita. Tipo a Cassius brasileira. É, que é Pepe e Neném. É. Só que não. A Pepe é gata. A, não, é Nenê, cara. É Neném? É, é uma das duas, é uma das duas. Eu sempre troco. É a Neném. Peraí, cara. Uma das duas é bonita? É. Com certeza. A Neném. Da Mary Kate Ashley que você falou. Não, a Neném. A Neném, cara. Cara, a Neném tem os traçados finos, cara. Não sei se você já reparou. A Neném é muito mais... Elas não são gêmeas. Elas só não são tão cuidadas, mas a Neném é muito mais gata. Peraí, agora eu vou ter que dar uma olhada nisso aqui, peraí. Agora as duas estão marombadas, porra. Não. A Neném continua direita. A Neném é gatinha, que isso, cara? Porra, a Neném tá bonita mesmo, hein, cara? Tô vendo a foto dela aqui com a irmã marombada dela. Caraca, é tipo Serena e Venus Williams, né? Isso. Que é uma xirra e uma normal. Like a Graciane Barbosa. Eu pegaria a Neném. Podcast de Tanguinha! Alma aí, suas tanguinhas, que está começando o Podcast de Tanguinha! Oh, yeah! E aí? Yeah. E no programa de hoje nós vamos falar daquelas meninas que nós vimos quando jovens na televisão, programas infantis, mas que hoje, elas que têm a mesma idade que nós, estão com o corpo caprichado, que Deus deu pra elas, com um pouco de esforço, elas conquistaram e estão aí em formosura. E você nunca esperou que elas atingissem tal nível de belezura. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade e o Fluffy! E comigo hoje o Bode! Adolescência, começa aqueles efeitos hormonais, espinhas pra caralho, peito pra quem é de peito, bunda pra quem é de bunda, e depois o resultado é o que a gente vê aí, né? É nóis. Certo pra uns, errado pra outros, cara. Se tivesse dinheiro, dá mais certo do que os outros. Acho ótimo, acho lindo. E, inclusive, quem tá comigo e com o Bode hoje é o Pombo! Inclusive, né? É assim, numa era que a gente tem mulher tudo que é fruta, mulher carne, mulher linguiça, mulher porra toda, a gente tem também a nova era das mulheres miojo, né, cara? Que do nada elas têm 13 anos, daqui a pouco passam uns 3 minutinhos, quer dizer, 3 aninhos aí, tá tudo pronto, cara. Tá tudo cozinhado, tá tudo pronto instantaneamente. As mulheres miojo vão dominar o mundo. 13 mais 3 é 16 ainda. Ainda, cara. Aham. Pela lei pode. Entendi. Pela minha lei pode. De 14 pra cima, se for consensual, não é crime. Exatamente, se você calar a boca, sempre vai ser consensual. Na verdade, o novo código penal quer aprovar isso pra 12, então olha lá que beleza. Nossos legisladores estão de parabéns, mané. Viva Feliciano. Visionário. Como ficou até feliz depois dessa. Vai diminuir pela metade, meus crimes. E sabe que o princípio do direito penal, se muda a lei, muda retroativamente, sabe? Se você fez alguma coisa anteriormente e a lei mudou, você vai ser beneficiado. Peraí, mas tem o princípio da atividade e o princípio da... Tem o artigo 4? Peraí, falaremos sobre isso. Peraí, segura as pontas. Sério mesmo, 4 e 6. A gente vai discutir depois. Tem o princípio da vida, né? Que é o momento em que você não pode pegar ela. Calem-se, você tem que introduzir os convidados. E hoje nós temos aqui também, hoje, diretamente do podcast de Eu Gosto de Jogos, o nosso brother Lapsongs. Se ela é jovem ainda, amanhã gostosa será. Ou não. Ou não, né? Só que não. Torço pra que sim. Uma baranga. A filha da Simone nunca terá esse momento. Um beijo pro Roberto Justi. E pro livro, cara. É, e nós temos aqui também hoje nossa querida Letícia! É! Então, segundo o artigo 4º, artigo 6º, eu sou a novinha desse programa, ou seja, é o que isso significa. Não é não, já passou um tempo. Cara, eu ainda sou a pessoa mais nova daqui. Não, mas é, não configura novinha. Novinha é um termo muito maior. Essa era a piada! Pô, cara, tu não sabe tudo. Por que, que você precisa fazer isso, cara? É que, olha só, é a última vez que eu tento fazer uma piada. Vocês podem continuar com o meu amor de sempre. Vou se fuder. Cara, flufou foda, né? Garota foi falar pra dar maneira. Ah, não, que escroto do piada. Não, já é a segunda vez. Ela foi e chegou. Caralho, eu tô muito feliz porque eu não vou ter aula sextas-feiras. Ok, Letícia. Então, vamos começar o programa. Pode cagou pra ela. Caralho, filha da Ai, pode. Tá muito tarde. Tá perseguindo a menina. Quase isso não. E nós temos aqui hoje, estreando no podcast Tanguinha, o nosso querido. Mentira, não é querido, não, mas é gente boa. É o. André! Muito obrigado pela compreensão, hein, Fluff? É isso aí. Hoje em dia as pepecas das novinhas estão cada vez mais salientes. Que isso? Caralho. Excelente. Caralho, o povo achou o rival à altura. Excelente. Aí, não chama ele apenas de André, cara. Ele é André ou Prodígio. André ou Prodígio. Então eu vou chamar de Prodígio só, pode ser? Prodígio, menino Prodígio. Menino Prodígio, menino Prodígio. Tá bom, então menino Prodígio. E a gente volta pra falar das pepecas e dos artigos aí dos políticos logo depois do mural de recados. Já voltamos? Ninguém tem pena das pepecas. Mural de recados! Esse é o Mural de Recados do Tanguinha Corp. O podcast de Tanguinha é o podcast mais divertido de todo o Brasil, de todo mundo, para um Brasil de audiência. Para que você entre em contato com o podcast de Tanguinha é muito fácil, não faltam meios de comunicação. Você pode lhes enviar um e-mail para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Você pode contatá-los através do Facebook, a magnífica rede social de Mark Zuckerberg, em facebook.com/tanguinhacorp. E você também pode acessá-los no twitter.com/tanguinhacorp. Mas o Twitter é uma merda ultrapassada, e se você ainda usa isso, você parou em 1998 e não sabe. Okay. Além disso, deve-se sempre lembrar que pra que tenha leitura de e-mails no podcast Tanguinha, tem que ter recado de voz, porra! Que se o ouvinte não falar, também não vão ler porra nenhuma, caralho! É isso aí, senhores. Até a semana que vem com mais um Mural de Recados do Tanguinha Corte. Caralho! Tanguinha Corte. Por um mundo mais planejado. Este Mural de Recados foi trazido até você por Ilapso Corporation, agora muito mais maluco e sem amarras sociais, porque os vizinhos são todos chineses e a família não mora mais com ele. Você não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que cresci, você quer me namorar. Então, o que constitui... Até qual idade constitui uma pessoa novinha que não possui os atributos físicos ainda? Que chama a atenção. 7 anos. Isso não tem a ver com idade não, cara. O que tá em pauta não tem não, a ver. Não, mas tem uma média, cara. Tipo assim, que você... Tipo assim, você não tem como ver a menina de 6 anos e falar, caralho, uma tá gostosa, outra não tá. Entendeu? É, quando tem uma idade que não tem nem como ter já desenvolvido algum atributo físico chamativo. Eu não acho, sinceramente, que seja uma questão de idade, como o Boyd falou. É uma questão de volume, né? De repente, diâmetro aí, raio, tá? Você faz uma medida. Né? Você já foi pra feira, Plus? Na feira? Já fui na feira já, cara. Não vou com frequência não, mas já fui. Quantas frutas você sabe escolher além de banana, assim? Quantas frutas? Algumas, cara. Minha mãe tenta me explicar e tal, como é que vê quando a fruta tá podre. Pepino, chuchu, berinjela. Cenoura. Então, bota aí umas 7 frutas aí, cara. E eu não acho que você, quando vai na feira, você compre frutas muito, né, maduras, assim, quase estragando e tal. Essas ficam todas pro fim de feira. É a chamada xepa, né, cara, da feira. Ah, cara, mas quem te garante que com 7 anos de vida ela não tava na fazenda ainda, sabe? Fluffy, então, vou te falar, essa tecnologia da feira também funciona pras carnes. Qual é a carne mais nobre? Qual é a carne mais cara? Telinho, cara. Boizinho. Boizinho. Boizinho, mal botou o pé no chão, pã, já tá sendo. É nóis. Sentou no meio fio, já era, mano. Porra, usa saio, né, padre, né? Não, mas então, continuando a analogia, você, cara, muitas das vezes você não precisa comprar a fruta pra ela ser consumida naquele momento, entendeu? Você pode comprar a banana verde, já usando o exemplo que você prefere, a banana verde, enrolar ali num saco de jornal, deixar em cima da geladeira, daqui a pouco ela amadurece e pronto, cara. E é isso aí, fica, não, pô. Inclusive, vou te dar um esquema, plano. Quando você fizer isso, a via verde, você pode tirar ela do cacho, enrolar, fazer isso aí que o Pombo falou, e colocar na geladeira, que conserva mais tempo ainda. Aí você então, come cada vez. É, exatamente, cara. Exatamente. O Ilato confundiu meu nome com o do Bode. Eu acabei de ver uma parada. Tipo, se você misturar pombo com Bode, pode dar bonde, tá ligado? Dá bonde. O bonde é pesado. Pode, dá pode e dá bonde. Puta que pariu, que merda de observação. Mas enfim, continuando com a porra da analogia, você não precisa comprar a fruta que você vai consumir naquele momento, né? E dificilmente as pessoas compram fruta muito madura. O processo é basicamente o mesmo. Não querendo chamar as mulheres de fruta, mesmo algumas já se denominando assim, você pode fazer a mesma analogia que funciona perfeitamente com as novinhas, cara. Você compra a fruta pra poder consumir ao longo do percurso aí. De repente até na... Uma analogia econômica simples é o seguinte: você compra na baixa e vende na alta, entendeu? Exatamente. Que é a bolsa de valores. O consome. Um bom investimento. Olha, eu acho assustador. Esse negócio da mulher objeto é tranquilo, assustador? Não, mulher objeto não, tranquilo. Mulher objeto é tranquilo. É, mas exatamente isso que eles estão falando. Pera aí, é assustador dizer que pode comprar na baixa e vender na alta? Não, ela, isso pode, mas se você abaixa muito a idade, fica assustador. Não, tipo ela assim, acha assustador por ser tão bom em comprar bananas. Isso que ela acha. 5 anos de idade, aí é foda, pô. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem um senador brasileiro, nosso querido Magno Malta, que vive nos meios midiáticos fazendo campanha contra a pedofilia. Ele anda com um notebook que tem, sei lá, 500 milhões de gigas de pornografia infantil, cara. É. Tem uma corrente, assim, não estou acusando Magno Malta, mas tem uma corrente muito forte que diz que o Magno Malta, na verdade, é o maior pedófilo do país. Do Brasil. Exatamente. Se ele não é o maior pedófilo em atividade, ele é o cara que é o melhor acervo. Então, um pedófilo, idealmente, o objeto de desejo do cara é roubar o laptop do Magno Malta. Mas é por isso que ele caça os pedófilos. Cada pedófilo que ele prende, ele já incorpora o acervo. É tipo Highlander, né? Ele aprende com o pedófilo que ele prende, né? Só pode existir um. Eu acho que a ideia deveria ser parecida com o lance da maconha, né, cara? O cara tá plantando pra consumo próprio, não, cara. Quanto menos revendedores, mais caro fica o produto, pô. Ele tá vendendo a fotinha ali mais caro agora. Tá monopolizando a parada, né, cara? Ai, que desprezível. Ai, novinha, assim você me mata. Ai, novinha, assim você me mata. Brasil viveu o fenômeno da novela Avenida Brasil. Até eu que não vejo novela via Avenida Brasil, sabe? Porra, foi muito foda, muito bom. Azar o seu. E veio... Olha a mágoa da Letícia. Vingancinha agora! Vou fazer isso até não aguentar mais. E aí veio a novela subsequente, Salve Jorge, que tá sendo um fiasco de audiência, uma tristeza. Foda-se escravas sexuais. O grande lance dessa novela é que para esse país, que é o fator de solidariedade social, aquele cimento que une os seres humanos, se chama Bruna Marquezine. É lá que tá o ponto de vista da novela. Pois é, eu tenho muito orgulho de Bruna Marquezine, provavelmente a filha de maior sucesso na história deste município de Duque de Caxias. Depois de Zito. Não, é assunto aqui é bom, cara. Fala de merda. Vamos falar de lixo. Daqui a pouco vai falar do Júlio César também, do goleiro. Fala com essa porra. Fala de coisa boa. É mesmo, né, cara? Vamos ficar aqui na Bruna Marquezine mesmo, que é um fenômeno cultural do. Cara, eu não sei se eu já falei isso, mas. Eu estou no meu quarto aqui agora gravando. Eu olho para a parede, eu vejo um móvel. Eu olho para minha cama, eu vejo um móvel da mesma madeira. Tudo aqui do meu quarto foi feito por um carpinteiro. Jesus. E o carpinteiro que fez o meu quarto é o pai da Bruna Marquezine. Seu Maia! Eu fui na... Seu Maia! É o seu Obrigado, Maia. Seu Maia! Você, Maia! Todo mundo durou. Eu deste mundo, seu Maia! E o seu sangue abençoado. Cara, a Bruna Marquezine já brincou de pula-pula na minha cama. Que um dia. Um dia. E aí, pô? Não participou. Pena que ela tinha apenas 6 anos. Mas ela já brincou de pula-pula na minha cama. Já conversamos aqui que 6 anos é proibido, não é, gente? Só por isso que eu não fiz nada. Depende. Ela pulou na cama do clã pra poder enxergar o poço de Thierry Figueira. Eu acho engraçado sobre... Thierry Figueira. Esse cara é muito merda e ele começa a Mara Filippo, cara, no auge dela também. Eu acho muito engraçado sobre a Bruna Marquezine, porque na novela Salve Jorge, os produtores falam que tá fazendo o máximo pra conservar a imagem dela, porque ela é uma garota nova e tudo, mas aí coloca ela na laje de biquíni e salto alto. Que beleza! Não tô preservando, não, tô querendo transformar. Tô conservando, porra. só tem uma. Vale lembrar que a Bruninha ainda não completou 18 anos. Opa! É. Ela tá não com 17 ainda, cara. Ela só pode posar na Playboy de agosto. O que nunca foi impedimento, que a nossa saudosa Mara Maravilha, que hoje em dia é uma senhora obesa e evangélica, aos 17 anos deu aquele golpe na Playboy e posou pelada. Com 17 aninhos. A Luciana Vendramini também posou, menor de idade. Senhor. Simoni também. Simoni. Foda-se isso, né? Falsos. Se ela tirar as fotos hoje, mas só publicar depois, tem erro? O fotógrafo é criminoso. É, sim. Não, mas se o seu Maia aprovar e ela aprovar, acho que ele deve poder, né? Deve ter alguma coisa no ECA que deixa. Sei lá. Precisamos de um advogado? Novinhas, cara, mas até agora todas as outras pessoas que vocês falaram envelheceram mal, hein? Não, a Vendramini é bonita pra caralho até hoje, cara. Assim, levando em conta que ela foi viciada em cocaína, que ela teve síndrome do pânico, ela tá muito bem hoje. Ela tá, porra, perfeita. Imagina se não tivesse cheirado nada, cara. Caralho, tava absurda. É, a Bárbara Paz, então, também é uma maravilha. Levando em consideração que derrubaram um vulcão na cara dela, ela tava maravilhosa. Foi um caminhão, cara. Ela bateu de carro, por isso que ela é toda torta. Então, agora sim. Tudo explicado. Por isso que ela é Frank Tank. É tudo remontado ali. Supla é uma boa. Supla fez tudo o que queria ali em rede nacional. Quando saiu da casa, não olhou na cara da menina, Maria. Grande Supla, parabéns. Ele olhou, mas só de um lado, mais agradável. Ele é o mestre, com certeza. E voltando a falar da Bruna Marquezine, eu tive a chance de conhecer ela também, um pouco mais velha do que você, Pluff. E aí, falar não, que... Peraí, se conhecer o menino prodígio, não sobrou nada dela, então. Não. Essa é uma grande história, mas não, infelizmente não houve nada além de um beijo na bochecha. E o cinema? Como é que é? Que é isso, rapaz? O cinema com a Bruna? Todo mundo, Pivoto conhece o pai da Bruna. Pluff brincou de boneca com ela. O Robin foi... Conta a história aí, cara. Eu tava lá em Irajá, né, no Carioca Shopping. E na praça de alimentação, eu simplesmente encontrei ela e caí na mesma sessão, na cadeira ao lado dela, né? Olha só. Um pequeno golpe de sorte. Um golpe de sorte. Caralho. Não lembro qual era o filme, não? Ah, se eu não me engano... Não prestei atenção. Não prestei atenção. Não, mas só vale lembrar aí pro pessoal da Zona Sul, que for querer zoar o Shopping Carioca, que o cinema lá é Cinemark, tá? Seu bando de playboy. Então, sim, é um Cinemark, bom. Porra! E Shopping Carioca não é em Irajá, em Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho, né? Realmente, foi um lápis. Vamos lá. E é um dos cinemas que até hoje é mais fácil de você fraudar uma sessão e cair em outra. Fica a dica aí. Fala de fazer. O que é completamente desnecessário, porque o cinema lá é tipo R$5. Mas de boa, é se você quiser. Cinema. Carioca Shopping, gente. Pouca grana, lugar maneiro, gente feia, mas lugar maneiro. Não. Na média não, porque a Bruna passou lá. É, a Bruna passou lá, você dá uma sorte de vez em quando, né? Vai que... Aumentou em 2 pontos o nível de beleza. Bem de vez em quando, hein? É, bem de vez em quando mesmo. Só pra avisar. Mas vamos aqui voltar a Bruna, que é uma ainda jovem, não é uma menina, né? Não é, né? Não é adulta ainda. Aí, ela então, é menor de 18, né? É, então como todo adolescente faz escolhas erradas, né? Não à toa ela está pegando Neymar. Errado, cara. Eu ficaria ali por menos da metade do dinheiro. Acho que ela tá muito certa, viu? Ela fez a escolha errada, Pivoto. Ele incorporou o papel realmente, né, da novela na vida real. É, não, economicamente ela fez a escolha perfeita. Agora, né, eu questionaria em outros detalhes. É que o Neymar é um cara que já tá estágios à frente da vida dela. É um cara adulto, milionário, pai de família. Adulto é um cara de 20 anos, com cabelo ridículo e cheio de dinheiro, mané. Assim, porra. Eu acho até, eu sou muito a favor desse relacionamento. Porque ninguém aqui vai comer mesmo, primeiro ponto. Nossa, tem aquele velho lado, né, tia? A fila anda pra todo mundo. Então, se o Neymar tá pegando a Bruna Marquezine, a fila andou. E andou lá no alto, mas reflete pra sempre. Então, por exemplo, se o suponha que tá lá, Bruna Marquezine, babá, aí no nível lá intermediário, suponha, tá? Samara Filippo e aí depois a Priscila Fantin. Aí o Pombo ia pegar a Priscila Fantin. Mas, caralho, que mundo suado. Muito suado. Como a fila andou, ele vai pegar a Samara Filippo agora, entendeu? Caralho. Então, assim, porra, vou pegar a Samara Filippo, entendeu? Então, a fila anda pra todo mundo. Então, se o Neymar tá pegando a Bruna Marquezine, significa que você tá pegando uma mulher melhor do que você pegaria, né? Agradeço ao Neymar todo dia. Quando você vê aquele cara zoado no shopping com uma gostosa, vai lá e cumprimenta, fala muito obrigado. São as minhocas da terra, tô arejando o solo pra você, verminho de merda, que fica lá perto do magma, se alimentar também. Eu nunca imaginei que um dia eu teria prazer de ficar numa fila, cara. E no caso do Neymar é aquele zoado louro de barba loura, né? Que merda, hein? Não, mas eu acho que o relacionamento Neymar-Bruna Marquezine é bom para o povo brasileiro, porque é a criação da realeza nacional, cara. O rei do futebol com a rainha da dramaturgia entenda como quiser, sabe? Os dois juntos estão formando esse casal exemplo. É o Luciano Huck e a Angélica da nova classe C. É a Xuxa, cara. E Pelé, cara. Ela pode se consagrar na dramaturgia daqui a alguns meses, né? Exatamente. O grande papel de Lurdinha, a piriguete do alemão. Mas eu vou falar uma coisa bem mamiluda pra vocês, hein? Eu acho que a mãe do filho do Neymar é melhor que a Bruna Marquezine. Na foto, ela é mais completa, né? Nas fotos reveladas para o grande público, a mãe do filho do Neymar é mais maneira que a Bruna Marquezine. Lá. Eu fui procurar a foto dela no Google e eu coloquei mãe de... Já apareceu. Mãe do filho do Neymar. Caraca! É isso aí. Mas caraca, mesmo, brother? Caraca, mãe, não. É, foi mãe. Mãe espaço. Não, aí fica mãe Natal pra mim. Não, a minha não. A minha daqui. Mãe, aí aparece mãe do filho do mar e embaixo é mãe te amo. Caralho. Aí tem no meio mãe do filho do Neymar. Caramba, se vocês quiserem mãe D, foi mãe do filho do Neymar, cara. Muito bom. Quer ver uma coisa mais assustadora? Digita 14 no Google. Você vê que eu vou encontrar. Mas uma coisa que conta muitos pontos pra Bruna Marquezine, apesar dela perder alguns quesitos pra mãe do filho do Neymar, é que todo mundo aqui viu ela com 6 anos de idade correndo pros braços do Tony Ramos falando: papai, papai, eu estou com medo. A perversão disso, cara, conta muitos pontos. A gente viu a Bruna Marquezine crescendo. Cara, assim, agora eu comecei essa, sorte. Nem sei que novela é essa, mas agora eu tô vendo no Google aqui e achei. Que novela é essa? Ah, alguma do Manuel Carlos, cara. Coloca amor, família e alguma coisa no meio. Que tem a foto dela aqui, Tony Ramos. Aí tem uma foto dela aqui com o Marcos Frota, que se demora daqui a pouco pega ela. Ele tem história. Ele tem história, esse cara é bom. Igual a Carolina Dickman com, sei lá, 12 anos. O cara é bom, esse cara investe. É investidor, é foda, esse bicho, cara. Não, beleza. Tá certo. Agora tá aqui, certo. Que porra de enredo furado, hein? Que tu bota uma criança pra sair correndo, desesperada, gritando: socorro, papai, papai. E a barra são pé grande, né? Que o Tony Ramos é um pé grande, cara. Ela devia ter saído com mais medo do que ela entrou na porra da cena. É o monstro do S.A. É o cara do monstro do S.A., certamente. É o Sullivan. Mas a Bruna também não tem um histórico de que pegou o Rodrigo Santoro? A Bruna Marquezine, não. Que isso? Não, cara, isso tá errado. Isso é muita pedofilia. Não. Isso é errado porque o Rodrigo Santoro só gosta da bunda. Todo mundo sabe disso. Exatamente. Depois daquele filme com o Jim Carrey, então, ficou muito fácil. Pois é. Mas assim, rola uns boatos aí de que houve. E ela tava mais nova do que agora ainda. Ela tava com uns 15 anos, sei lá. Pô, sério que ela tava mais nova que agora? Eu achei que ela tava mais velha do que ela tava agora. Eu penso no tempo como um local, assim. Foi mal, é que vocês estão acostumados com a coisa. Você fez física 4, a gente não. É, tipo isso, eu fiz física 4. Normal, vocês estão acostumados. Desculpa, eu tô acostumado com a galera, assim. Mas assim, fala que quando ela tinha uns 14, 15 anos aí, ele tava com ela. E ele, porra, tem 30 e quase 40 já, né? Ele deve estar quase 40 agora. Então, assim, o maluco, papa anjo. Mas não sei, mas dá bunda mesmo, é isso aí que falaram. Chanchas. É, o rei Chanchas. Ele é homem em cima e mulher embaixo. Coisa dela. Ai, novinha, assim você me mata. Ai, novinha, assim você me mata. Já que falamos aqui da gloriosa Bruna Marquezine, quero também citar uma outra que tá um pouquinho mais velha só. Também fez filme. Vi pequenininha na novela, vi naquela novela quando eu tava internado com dengue, o clone. Gloriosa, Inxalá, Carla Dias. Carla Dias. Ai, meu Deus. Me lembro dela antes do Inxalá. Quando ela fazia Chiquititas, né, cara? Chiquititas, onde ela fazia Maria, a menina muda que conversava com um cara que virou ator pornô com uma máscara verde. Caraca, cara. É ele mesmo? Esqueci. Matheus Mastronelli, Matheus Mastergalli, Matheus alguma coisa. Não, Matheus Mastergalli é aquele viado. É, qualquer coisa. Mas acho que é por aí. Não. Cara, o coração dela tinha buraquinhos, cara. E agora ela já faz sexo. E é como dizer, desculpe pombo por fazer seu papel, faz gostoso. Tem um bonde, inclusive, assim, cara. Os buraquinhos saíram do coração, né? Foram pra outros lugares agora. Caraca. Não, buraquinhos se multiplicaram. O pombo é minha testemunha, Lápis. Na época da Rebelde da Record, sem sacanagem, eu acompanhava aquela novela quase diariamente, sempre no mudo. Não sei o nome de uma personagem, mas eu adorava aquela novela, cara. Todo o elenco, até a mulher velha que fazia a mãe de uma rebelde, era sensacional, cara. Parabéns. Esse que é de Record. Não, mas a, o Rebelde original tinha a mãe da Roberta, era mais gostosa mesmo, era mais gostosa que as garotas, inclusive. Mas no Rebelde da Record, tem uma atriz que eu não sei qual é a personagem dela, é essa menina aí que eu mandei o link, que ela atende por Julie Campelo, do meio artístico. Mas porra nenhuma, o nome dela é Chayane e ela estudou comigo na escola. Chayane, o nome? Chayane. Aí ela foi e colocou Julie com H no meio, porque, sei lá, numerólogos, né? E ela fazia academia aqui na academia que eu faço até pouco tempo, aí ela foi entrando na novela mesmo e parou. Mas é bonita a menina, e continua bonita, e é bizarro, porque essas novelas adolescentes, cara, eles tiram mulher gostosa de onde não tem, meu irmão. Acho que é o esquema daquele leak que a gente tava analisando das atrizes pornô que ficam gostosas. Eles fazem uma magia do cinema. Não, ela precisa me chupar. É a magia da maquiagem, é isso aí. Se essa mina se chama Chayane, ela já almoçou muito fofura, cara. Com certeza. Mas é uma observação, se você joga Carla Dias no Google, a segunda coisa que aparece é Carla Dias ensaio. Olha! Cara, mas vocês estão... Vou jogar agora no Google. Dessa Carla Dias, não, uma cara. Vez que em Rebelde tem que falar dessa tal de Mel Fraca... Eu não sei ler esses nomes, eu sou uma pessoa do povo. Mel Franco... Como é que Francoiaque. Francoiaque. Escreve Mel Rebelde no Google, vale muito a pena. Francoviak. É a mulher perita, o bumbum mais perfeito do universo, cara. É tipo a do universo, só que da bunda. Pá! Uma foto da bunda dela. Opa! Olha! Eu tenho um link aí que a bunda pode estar ok, mas o peito tá meio zoado ali. Tem uma plataforma aí. É o vestido da mulher, pô. Mas tá zoado. Mas assim, você é mulher, você vai analisar esse tipo de coisa, porque a realidade... É, não importa, eu mandei mesmo assim. É, não, é, faz sentido. É por isso que ela tá aqui. Caralho, galera, meu amigo! Que isso aí. Fantástico. Caramba, que isso, ó. Fantástico. Onde veio essa pessoa, cara? Aí, o que fazia? A Robin, que tá na versão brasileira, era meio caída, assim, meio velha, apagando de novinho e tal, que você vê que é produzida. Agora, a outra que fazia, a atriz chama Sofia Abraão, minha querida menina anjo, como o Britinho bem sabe. Essa menina, ela é muito linda, gente, meu Deus. Eu tô ligado que é a Sofia Abraão e ela é fantástica. Menina anjo. Mas a Carla Dias ainda é a melhor de todas elas. Então. Cara, a Carla Dias tá sendo super estimada por vocês. Eu acho que ela tem uma dentição meio escrota. É, meio zoada, cara. Essa garota do Rebelde se mandaram agora. Fato do Bluff, você tá concordando com a Letícia nesse aspecto? Fala muito sobre o Bluff. Diz muito. Não, peraí, vocês deixaram eu completar. Essa Mel Franco e Alves é 10 vezes melhor que a Carla Dias, cara. 10 vezes. Não, eu concordo com o Bluff. Você viu a Coiaque com 7 anos falando Inxalá pra Stephanie Brito? Você não viu. O assunto aqui é a Miss Bumbum? Não é, isso é corolário. O assunto são as atrizes mirins que viraram cocotas. Não, mas vocês estão sendo injustos. Não. Cara, a Carla Dias não virou um mulherão que não prometia ser. Tu vai ficar mais à vontade. O dia que você pegar uma mulher melhor que a Carla Dias, compadre. Na meu ponto de vista, eu já peguei, cara. A Carla Dias não é tudo isso. Que isso? Olha o que eu olho pra ela, eu vejo a mulher normal, cara. Não vejo essa mulher toda. Só porque ela não tem surpresinha. Ai, novinha. Assim você me mata. Ai, novinha. Assim você me mata. Então, acho que já foi falado aqui, né, sobre Chiquititas e tal, e assim, pra nossa geração, né, pode não ter sido marcante pra alguns que não desligavam logo depois da TV Cruz, né, Disney Club, não viam esse clássico que era as Chiquititas, né, as menininhas ficavam cantando as musiquinhas e os marmanjos ficavam ali babando a lourinha, que eu esqueci qual é o nome dela, cara, amiga da Vivi era a chupetinha da galera ali, mas quem cresceu e ficou poderosa mesmo foi a nossa amiga Millie, né? Que parecia muito o professor Tiburcio, né? O nosso amigo Marcelo Tais, que na verdade não é meu amigo. Ela é a cara do Marcelo Tais. Era, né? Pelo menos quando pequena. Hoje em dia ela virou... Quem viu ali... Como é o nome daquela série que ela participou com o Miguel Falabella? Tomalá da Cá. Millie tem a Fernanda Souza. O nome da TV é Fernanda Souza. Que, incrivelmente, um pouco antes de Tomalá da Cá, fez o papel de uma gordinha em uma das novelas da Globo. Se não me engano, era... Mas que ela o... tava gorda mesmo. Então, aí... É que não vale a pena ver de novo Astro, Vidente, uma dessa. O Astro. É como a luz do sol, blá blá. Cara, a Millie eu também acho que é outra superestimada, cara. Ela tem um corpão, mas a cara dela é meio zoeira. O Pluff é muito ídolo, cara. Não, assim, ela tem um corpão, ok. ok, concordo, ótimo. É. Mas a cara dela é meio zoeira, pô. Ok, se ela estivesse lá naquela lista das atrizes pornô com maquiagem, provavelmente a gente ia falar, ah, não, essa não. Fluff, eu vou te fazer uma pergunta. Mas na faculdade, como você mede seu CR? Você soma todas as matérias e tira a média, não é isso? Isso. Então, com a mulher é a mesma coisa, cara. Você não vai ter uma nota pra cara dela, uma pros lábios só, e outra pro... Não tô me referindo a nenhum lábio específico, tá? É, você não vai fazer isso, cara. Você vai ter uma... É, até tem essas notas separadas, né? Mas é tipo escola de samba, ganha que somar mais pontos. Exatamente. É isso aí, entendi, cara. Perfeito. Entendi. Mas a menina que fazia a Vivi, a Renata Del Bianco, ela dá um caldo, cara. É porque ela deve ter sumido, aí virou modelo. Não, ela virou fancha e namora morango ex-BBB. Ah, ela virou sapata? Isso é bom, uhum. Gente. Aí, eu acho bom, que né? A maior revelação que virou sapata, acho que ninguém tem dúvidas aqui, que foi a filha da Gretchen, né? Da Gretchen, né? Tami era cocota, mano, e pagava de virgem na televisão. Namorou o Rafael Vanucci, que ganhou a Casa dos Artistas. É, mas ela pode considerar tipo, um dedinho como nada, né? Ela era virgem mesmo, se bobear. Isso. Afinal, é verdade. Pode ser. Uma dessas meninas, quando eu era moleque, eu achava bonitinha, era que fazia a Bia do Chiquititas, a que tinha trancinha. Mas ficou estranha. Ela foi crescendo, foi embarangando, né? Foi, né? Se você pesquisa o Tami Gretchen no Google, aparece Tami Gretchen antes. Que é o que vale a pena. Mas aí, a mulatinha, a pata, ficou maneira, hein? Caralho, mesmo? Eu não dava nada pela pata, cara. Não, eu também não. Dava nada pela pata. E ela, porra, revelação, hein? Revelação. Isso é a parada. Isso é um fator também, cara. Que é o underdog, né? O vira-lata, que depois vira aquela parada maneira, assim. Né? Eu não achei ela muito bonita crescida, não. Eu achei maneira. Comparando com o que era, né? É, com o que era. Quem que era a protagonista da porra da novela? Era a Millie? Era a Millie. Aí depois foi a Carla Dias. A professora dele, da... A professora não, né? A mulher que tomava conta das crianças em Chiquititas, depois virou atriz pornô, não foi? Não, acho foi, que foi. Foi. Não. Virou? Virou, cara. Porra. De cor, cara. Ele é uma fracassada que nunca fez nada mais na carreira. Ah, peraí, eu vou procurar. Ela nem é tão boa assim. É só uma fracassada. Não se preocupe. Flávia Monteiro. Flávia Monteiro. Na Playboy eu sei que ela traiu, que eu fiz pornô, não. Flávia Monteiro pornô. Esse nome não é estranho, não, né? E Playboy. Ela saiu na Playboy. Saiu depois de muito velha, quando já não tinha fetiche nenhum. Não, mas tava maneiro ela. Era maneiro na época do auge das Chiquititas, porra. Não foi. É, não, mas na revista, né, dava pra fazer alguma coisa ali, né? A maquiagem também ajuda. Eu não abri o vídeo, tá? A menina do lábio. Não é a menina de lado. Ah, mas ô Pompo, esse do A Menina do Lado, da Flávia Monteiro, esse filme, inclusive, tem a dubladora da Mãe do Oeste também. Ele é porno chanchado, essa porra. Todo mundo, ninguém sabe disso. A Vendramini, todo mundo, Silvia Bandeira. Comecei a ver aqui, ó, com o Jonas Bloch a parada, ó. Aqui, ó, tá ela e o Jonas Nada Bloch. Viu, o Jonas Bloch, cara, tizão, que cara. Merda, cara. Falar em Jonas Bloch, Débora Bloch já foi cocota uma época. Já foi. Hoje em dia, Mãe de Família, voz padrão de rádio, mas já foi cocota. É, e faz propaganda de ótica com a filha, né? É. A filha é maneira, hein? Aí, quem aqui lembra da Deb, cara? Deb Lagrange. É Lagrange? Como é que é? Cara, Deb da Manchete, só isso. A Deb, eu sempre defendi essa bandeira, tive muitos anos. A menina Deb, quando a gente era criança e via Rede Manchete, CDZ ainda, nas 12 casas, a filha da puta já era apresentadora de televisão, apresentava Baca Marte Umbinho. A gente cresceu, entrou na faculdade, a filha da puta fazia criança em malhação. Isso. E de repente ela some e volta absurdamente cavala. Eu não sei o que gosta, né? Teve um lapso no tempo assim, foi tipo 6 meses, sacou? Que ela saiu, quando voltou, opa, sou gostosa, porra! Me desejem! O tempo de botar ela na panela, tacar o tempero pronto e fazer 3 minutinhos. É o famoso leite de miápica. Que isso, cara? Opa. Existe a lenda, né, cara? Que é o que rega. É verdade, dizem que a menina, quando inicia as atividades, nesse sentido, o corpo desenvolve mais rápido. O que você mais ouve é tia velha de bairro. Muito tia velha de bairro. Se você mora em bairro periférico, que tem vizinho próximo, você fala, nossa, a filha do fulano tá tão encorpada, né? Deve ter começado cedo. É sempre assim. É zoado isso aí. Eu acho maneiro com a filha dos outros. Assim, se fizerem com a minha irmã, meu irmão, vai ter tiro nessa porra. Mas eu achei engraçado quando a Deb voltou pra mídia. Ela tava dando umas... Cadê? ela tava dando umas... ela tava falando umas coisas tipo, ah, não, eu sou muito jovem, eu sou virgem, eu quero casar virgem, não sei o que, não sei o que. E depois tava grávida. Do nada. Caralho! Aproveitamento bom, né? Menina, né? Cara, isso é quase sempre 100%. Quando a pessoa fala que quer se casar virgem, quer só ter relações depois do casamento, ela aparece grávida em 3 meses. Falou de virgindade, não tem como já a gente era. Não citar a eterna abre a porta mariquinha Sandy de Sandy Júnior. A Sandy a gente viu crescendo. Aqui a gente tem 10 pra... Eu vi todas as fases. Na época do Dick Dick Joy, nem punheta eu batia, cara. A Sandy é bizarro, porque ela casou com o cara da família Lima, aí na noite de núpcias, às 6 da manhã, ela tava colocando no Twitter. E botou a vada dela no Twitter e no fundo tava o cara, sei lá, escrevendo no diário dele. Tipo, né? E não rolou nada. Aí, beleza, ela falou que fazia cocô também, foi a primeira grande revelação. Nossa, a Sandy faz cocô. Aí do nada ela veio com: é possível sentir prazer anal. Eu falei, fudeu, meu irmão. Não, isso brasileira ruiu. Vou te falar que nem fiquei tão surpresa. Que isso explica como é que ela conseguiu se manter virgem por tantos anos, cara. Sim, é. Foi um extracurricular, né? Tá faltando o fim do meme, que é durante as fezes. Porque... Mas a Sandy, ela nunca foi sexualizada dessa forma, que dessas outras que a gente... Não tem uma foto sensual da Sandy aí? Não tem Sandy lingerie? Tem foto da Sandy lingerie? Não tem, deve não tem. É, cara, deve ter. Eu a Sandy foi devassa sem bebê? É, cara! Ela foi devassa sem bebê, cara! Sem bebê! Cara, meu irmão, o nego bota a mulher de quase pelada em propaganda de cerveja. A Sandy, pra ser sensual na propaganda de cerveja, ela tava com um decote. Um decote decente, decote de família. Grande é, decote de... Não, cara, esse aí é nem uma foto de lingerie. É aquele decote que sua mãe vai falar: filho, tô bonito. Você vai falar assim: mãe, a senhora está muito elegante. É isso. Não, mãe, tá apresentável. Pode ir. E cortaram o cabelo dela. Não sei por que cortaram. É verdade. Acho que fizeram bainha, né? É a verdadeira lady. Ai, novinha, assim você me mata. Ai, novinha, assim você me mata. Nós a vimos crescer também e muitos de nós hoje em dia sentimos muito apreço por essa moça que já é mãe de família. Temos que confessar que se formos ver Léo, um profissional, ela desperta os instintos masculinos que é em nós, que é a querida Natalie Portman, a princesa Padamé. V de vingança. Nossa. Negro. Eu vou falar uma coisa aqui, Magno Malta vai bater na minha porta e me prender. Mas se você vê O Profissional, o grande filme com o Jean Reno, vale a pena ver, vejam. E a relação dos dois, você não se encantar pela Natalie Portman de um jeito que você vai falar, ok, eu estou indo longe demais, tem algo errado com você, cara. Cara, mas assim, isso de certa forma foi proposital, porque a Matilda, acho o nome dela, Matilda. Tem uma cena, por exemplo, que ela se joga na cama deitada e é tipo o clipe da Madonna, que é um clipe desses devassos assim da Madonna, que o cara, e ela tá cantando a música da Madonna, se não me engano. É porque ela se joga na cama. É uma porra dessa, assim, então assim, o cara, o filho da puta do diretor, que eu lembro quem foi, ele fez de sacanagem, assim, ele, a Natalie Portman tinha 12, 13 anos. Primeiro que o cara foi um gênio, que ele sacou que ela ia ser gostosa. Tudo bem que não era difícil, né, claro, que a menina já era bonita, tinha um rosto bonito já. E ele mandou essa assim na cara de pau, cara. E tem essa cena de referência. E a garota fica usando o vestidinho lolitinha, assim, o filme todo, se for. É muito filho da puta. É do Luke Besson o filme. O Luke Besson é o filho da puta também, que fez aquele filme da Joan Dark. Niquito original. Niquito original. É, o Joan Dark com a Mila Jovovich é ele também. E ele bota a maior putaria no filme. Ele é um safado, esse francês. Ele pegava a Mila Jovovich. O profissional com Jean Reno. Vejam. E a Natalie Portman hoje é mãe, né, cara? Isso que é o mais bizarro. Natalie Portman, ela transcendeu tudo. Hoje em dia ela tem mestrado em alguma coisa, ela é judia true praticante, assim, tá envolvida com as questões políticas de Israel, ela... Não, mas ela é israelense mesmo, ela nasceu em Israel, de família judia e tudo, ela, isso aí, de fato, ela é mesmo. Mas ela esse mestrado dela, doutorado, não lembro, é uma parada bizarra até, não é uma parada, tipo, Decoração de interiores, não, é uma coisa... Pô, decoração de interiores é boa, você pode zoar à vontade, quase ninguém vai ser. Mas acho que é uma parada sinistra, assim, que ela é formada. E ela é de Harvard, cara, não é qualquer faculdade, não. Até aquele clipe do Lonely Island, que é com ela, que é ela e o Andy Samberg, só, que ficam zoando o fato de ela ser de Harvard, ser toda badass do caralho. Só. Ah, tudo que vocês estão falando, eu tô jogando no Google. E até a Natalie Portman mesmo, não tem foto sensual, sabe? Mas tem, Letícia, aquela, por exemplo, aquela propaganda dela do perfume, que eu não lembro qual é. Jador, sei lá. O mesmo que tem a Dior. Dior. Dior. É, a propaganda dela da Dior, pô, deixa qualquer um maluco. Ela tá pelada na porra da foto, só não tá... Ah, sim, mas não é uma coisa tão explícita quanto qualquer outra atriz que você pode colocar, sabe? E é uma propaganda que foi feita provavelmente com cunho artístico, blá, blá, blá, blá. Então mas... você consegue ver aí a pessoa que se preserva, a pessoa que nem tanto. É, a Bruna Marquezine de um lado e a Nathalie Portman. É, tipo, tava pensando na Debbie LaGranha ainda, mas beleza, certo. Também, né? Certo. Tipo se você jogar, né, Sheila Brown aí no Google. Sheila Brown? Sheila Quem Brown. É Sheila Brown. Quem é essa? É uma mulher que se encaixa naquele site de filmes adultos que mora aqui na minha rua. Sheila Brown? Sheila Brown. Brown. B-R-O-W. Você é vizinho de uma atriz pornô, cara? Sim. Caralho. É... E você é praticamente vizinho também, né, pô? Ué, mas ninguém me contou, né? Bebê, você tá falando que a Sheila Brown mora em São Cristóvão? Sim. Olha só, hein? Caralho, ele lapso. Tem pôsteres e pôsteres. Não, não, eu conheci agora, mas a brasileirinha espalhou e levou todo mundo junto aí. Aqui, ó, tem um dela chamado Speed, bêbada, não tem dono. Foi isso. Estrelando Sheila Brown, 5 cenas com muito álcool. Foi esse o filme que consagrou ela, dela. Coisa fantástica. O marido dela agenda programas pra ela. É o mínimo que ele pode fazer, né? Claro, pô. É um investimento bom. É. Meu Deus, cara. Mas ela vai transmirim, né? Infelizmente. Bom, não, nunca se sabe. Pode ser que ela não tenha sido atriz, mas que pode ter sido mirim, pode ter sido. Né? Ah, é provável. Sabe outra também que cresceu agora e tá uma pitelzinha e o Luffy vai falar que tá feia? A Isabelle Drummond. A Emília. Não é que Emília? Não, nem tanto. Ela fez Empreguetes também. Isso, ela fez essa porra dessa novela. Cara, Empreguetes, até aquela mulher que eu acho zoadíssima, a Leandra Leal. Aquela Leandra mulher Leal, né, cara? A mulher tá aí há 50 anos, né, meu irmão? É, ela começou criança também. Não, quando eu era criança, essa mulher já era adulta. A impressão que eu tenho até hoje é essa. Porque ela, assim, ela não fica velha, cara. Parece que ela parou no tempo, ela congelou no tempo. Mas a mulher tem 30 anos. Aquela Débora Falabella também, ela tá envelhecendo, parecendo nova. Você vê, olha aquela senhora que faz uma jovem. Sabe? Impressionante. Ela é bizarra, ela tá envelhecendo muito bem, cara. A cabeça tá crescendo muito. A cabeça tá... A vida tá... e ela tá ficando mais bonita conforme o tempo passa. Isso que é o mais bizarro. Não, mas falar da Emília é um pouco emocionante pra mim. Porque a Emília, desde quando eu vi ela fazendo ali a Emília, eu falei, caralho, todas essas narizinhas vão passar e a Emília vai ficar. Que nem a aposta que eu tô fazendo na Maria Joaquina do Carrossel. Aquela eu apostei. Fui muito criticado por isso, mas na Emília eu apostei. Mas eu tô contigo na aposta da Maria Joaquina e ela vai ser a grande estrela e a grande futura potranca jovem do Brasil, cara. Eu acho que ela é a próxima. Próxima Marquezine é a Larissa Manoela. Eu acho que nesse momento tem que passar meu título pro boss, cara. Porque fazendo os cálculos aqui, o Sítio do Pica-Pau Amarelo com a Emília começou mais ou menos em 2000 ou 1999, alguma coisa assim. Então o boss, aos 11 anos de idade, já fez uma visão de que a Emília seria a próxima aposta dessa geração, cara. Parabéns, cara. O troféu é teu, cara. Assim, a Maria Joaquina, a gente apostando agora, a gente tá chovendo molhado, né? Porque a garota tem 10 da minha irmã, então vai fazer 13 anos. Então, assim, já é adolescente, né? Então, já é quase presente ela. Não precisa sutiã, não, pivoto. Ela já é quase potranca, já. Mas olha só, calma aí. Olha só, Bode, a diferença entre essa garota usar sutiã amanhã e não usar hoje é muito tênue. Tem uma menina que trabalha comigo, a Júlia, que ela conta bem, a Júlia usa um sutiã 46, tá? E a Júlia é magrinha, ela strepa em tudo mesmo. Ela conta a história de que um belo dia ela foi dormiu lá, deitou, né? Aí quando ela acordou, ela levantou, ela sentiu um peso assim, falou, caralho, que porra. Aí puxou a camisa assim pra ver, caralho, que porra é essa, mãe? Vem ver, tem um caroço aqui no meu peito. Dois anos por cima. Então assim, falou, ó, pronto, que porra é essa? Miojo mesmo, miojo da noite pro dia. Então assim. Será que essas coisas acontecem depois dos 20? Cara, acho que não, mas tem uma outra amiga minha que me contou semana passada que no Hospital Federal de Ipanema eles colocam o silicone de graça. Então, não, mentira, é mentira. Não é como se eu tivesse ido lá, mas não pode ser verdade, porque é uma cirurgia que custa tipo 7 mil. Mas aí não é por estética, é porque detectaram que a menina tinha problema na glândula mamária e aí não crescia o pito. Enfim, tem um chablau lá que ela passou. É estética com justificativa. A gente tá falando de peitos e Letícia, um abraço, Letícia Lima, Portas dos Fundos, Amanda. Predatriz. Ah, porra, mano, muito bom. Parabéns, hein. Sensacional, sensacional. É, mulher tem que apanhar mesmo, como diz o marido dela, né? Tiraram o politicamente correto, é uma merda. Tiraram quase todos os Amandas do YouTube, cara. Como pode? É, cara. Pô, ela só queria evitar os hematomas. Mas a Isabelle Drummond é muito bom. Gostei muito, gostei muito. Mas o Bluff não gosta, porque ela tem o. Não, o olho ela tem uma cara de feto, mas fora isso, tá de boa. Caraca, meu irmão. Só Carladinho, bicho zoado. Emília tem cara de feto. Porra, eu só queria dizer ao Bluff que a gente vai fechar esse programa falando da Jéssica. E se ele falar mal da Jéssica, ele vai. Ele já falou. Não, cara, a Jéssica também é superestimada, cara. Tem mulheres muito mais gatas do que a Jéssica. Não, na boa, vamos voltar aquela ideia lá de falar do Kaique Brito, na boa, pra ficar mais feliz, cara. Não, galera, troféu Bluff, vem aí, hein? Vai ser antes que você desenhe mais três. Ele acabou de ser adiado pros episódios agora. 99, será? Será? Agora, tem um filme, cara, que apesar das atrizes não serem novas, não serem 17 anos, ele é uma ode ao fetiche, cara, que é o Sucker Punch. Já vi. Que ele põe a lourinha com um rabinho de cavalo com uma, tá ligado? Garotinha no internato. Teoricamente são Maria Chiquinhas. É verdade, é uma de cavalo, de cavalo, de cada lado vira Maria Chiquinha. Bem notado. Mas é uma ode ao. É um incentivo à pornografia infantil, cara, o negócio, amigo. E é do elegante Zack Snyder, né? O diretor de Watchmen. O visionário. O visionário Zack Snyder. É, cara, garotinhas em colegial lutando com robôs gigantes não tem como dar errado. Pois é, né? Só com que certeza. Deu. Zack Snyder conseguiu. Só que deu. Ai, novinha, assim você me mata. Ai, novinha, assim você me mata. Vou começar o bloco internacional falando de um exemplo internacional, porém brasileiro, porque ela foi alfabetizada em inglês, que é a Sasha Meneghel Zafir. Tá passando aqui a Superliga no Sport TV agora. Daqui a dois anos ela vai estar tá aí, hein? Vai estar tá aí e vão colocar a Xuxa pra comentar. Sabe aquela parada de pai comentar filho em esporte? Tipo, o Wilson Fittipaldi com o filho, o Galvão Bueno. Daqui a pouco a Xuxa tá comentando aí, boa ali na Olimpíada. Porque ela ficou bem bonitinha, cara. Ah, mas ela é abençoada por quilos de dinheiro. Não, ela é abençoada por quilos de dinheiro e por uma... um pareamento de DNA muito bem escolhido, né? Porque a Xuxa... Pelo capeta. A Xuxa tem bons genes, né? Vamos admitir que a Xuxa tem bons genes. E aí, como ela é lésbica, ela foi só procurar um cara bonito, assim. Aí ela fala, ah, Luciano Zafir serve, é viado mesmo. Aí ela tentou por muitos anos com a Marlene Matos, Deus não ajudou. É porque ela achou que ela e a Marlene Matos ia ser tipo no X-Men, que tem a Mística e a Sina. Ela ficou assim, ah, mas não rolou, né? Aí foi o Luciano Zafir mesmo. Eu acho que a Marlene Matos enganou a Xuxa, cara. Eu acho a Sasha meio zoadinha. Eu também acho, cara. Eu acho ela meio zoada, cara. Ela tá naquela fase que todo mundo é zoado. Mas então ela vai... você tá uma promessa. Não é porque ela virou ainda. Pera aí, então. Mas já tá no ponto. Já dá pra... É caminhando. É diferente. Ela é uma potranca em treinamento. É, ela, pô, já joga vôlei aí, já tá quase no profissional daqui a pouco. Ela é realidade já. Ela é isso aí que ela é hoje, entendeu? Cara, o padrão de vocês tá no mundo da imaginação, cara. Isso é a galera. Geração mental, né? Cara, puta que pariu, cara. É muito. Mas a Sasha é tão exemplo de Mirim, porque vocês provavelmente lembram quando a Xuxa foi no Faustão falar que tava grávida, né? Lembro. Ó, uma comoção, falar, Xuxa vai fazer uma revelação no Faustão. Que era óbvio. Eu não lembro. Era óbvio, cara. Ah, você não lembra. É que você é você é a Leticinha 18, muito novinha. Não, eu não sou mais novinha, ninguém pode falar que eu sou novinha, então. Porque se eu não posso ser brincar e falar que eu sou novinha, então eu não sou porra, foda. Você é a Leticinha. Entendeu, mané? Você eu é gosto a Leticinha assim. 18. É o que eu sou. Promessa. É uma que em teoria já tá no ponto de abate, mas eu continuo achando. Ah, nesse caso, sim, um feto gigante é a Dakota Fanning. Nossa. É. Ah, não, ela é um feto gigante. Ela é um bebê super crescido, cara. Ela tem bebê irmã. De Marte. Cara, ela é, mas eu acho ela mais bonita do que essas pessoas falaram até agora. Emília? Dakota Fanning ou Emília, Plus? Dakota Fanning. Pô, tu assim não gostava daquela cantora. Ela só tem os olhos afundados, tanta droga que ela usa, cara, mas ela é gata. Mas sabe quem tem tudo pra ficar mais bonita? Que ela é a irmã dela. Acho que é Ellie, não deixa. É, que fez Samuel da Sofia Coppola. Muito bonita essa menina. Isso, a menina é bonitinha. Mas bonita, e boa atriz. Muito boa atriz. É, exatamente, que é o mais importante, inclusive. É. E não fez Crepúsculo, né? Falou que é uma merda. Ah, essa... Não, peraí. A irmã da Dakota Fanning realmente é muito gata também, cara. Vai ser um sucesso daí da... Deve ter uns 10 anos. Calma aí, cara. Não, mas ela é bonita, cara. Não falei que ela tem um corpão. Falei que ela é Tem uns 15. Também. Agora eu quero ver a foto dessa mulher, ela deve parecer um homem. A atriz menina aí que vai arrebentar aí no futuro é a Chloe Grace Moritz. Eu vi a tela e lapso. A irmã do maluco de cedo de ela e a gloriosa Hit Girl. É tela Hit Girl já, desde já. Feliz demais. Minha futura esposa. Já tá muito bonitinha, cara. Eu fico triste, porque assim, é o meu princípio da Carla Dias. Eu vi aquela menina e eu falei, porra, eu queria adotar essa menina. E assim, é quando a adoção vira uma subversão completa e já não é mais isso. É o mesmo princípio mesmo, né? Eu também tenho a dentição zoadinha. Cara, mas a Hit Girl, ela como Hit Girl é um fetiche. Agora, ela normalmente, ela não é também... Não, mas ela tá pra se tornar, ela é muito bonitinha. Porra, ela fez aquela invenção de Hugo Cabret, que ela fazia uma garota toda suja, fodida e zoada, ainda assim, já tava... Ficou bonito, ela ficou bonitinha nesse filme. Já emanava energias positivas, cara. Tipo o Naldo. O bizarro dela é que ela atua geralmente com crianças nesses filmes, e ela é tão mais adulta no jeito de se portar que os outros atores, que fica esquisito. Teve um filme que eu vi no avião, contando, sei lá, de não sei onde, aquele Diário de um Banana, que é do livro. Ela tá nesse filme também, ela faz a garotinha lá, que é amiga dos moleques. Ela, primeiro, que ela é mais alta que os moleques, embora tivesse a mesma idade. E ela fala de um jeito tão adulto já em relação aos moleques, que parece que ela é tipo a garota do Rebelde, que é uma velha fazendo uma coisa nova, sacou? Só que ela é criança ainda, é que ela é assim mesmo. E agora, quando saiu Hit Girl 2 aí, ela já vai estar bem mais... Ela tem uns 16 anos já, talvez. Muito bonita, puta atriz, é o futuro. Ela é o futuro, é a próxima. É o futuro que tá sendo já, assim. É, depende. Não, tá aí, como vale a referência rápida, como é o nome daquela atriz que fazia a Claire Bennett no Heroes? High de qualquer coisa. High de Clum. Não, High de Clum. High de Clum, não. O sobrenome é com P. Peterson. Vou trocar mais todo no MDB. Eu acho que é Peterson. High de Petrelli, não é? High. Não, Petrelli é o Hayden Panettiere. Isso. Manda aí pra vocês. Hayden Panettiere. A Hit Girl nasceu em 97. 16 anos já. Complicado, viu? Criança ainda. Não, assim, a Hit Girl não tava no 500 com ela. Não é criança. 97 é criança e 96 não é criança. 97 é o ano amaldiçoado pelo nascimento da minha irmã. Entendi. Não, mas você tá levando pro lado pessoal. Claro que tô. Aqui é profissional, pô. Profissional. A Hayden Panettiere, quando fez Heroes, ela era novinha, né, cara? Porque ela tá com 20 anos agora. Se, pra quem viu Heroes, ela ficou com o pai dela, ela ficou com o Noah Bennett, cara. Os dois na época da segunda temporada. Puta que parabéns! O cara, ator do Noah Bennett, não fez mais nada na carreira, mas pegou a Claire. Peraí. Você tá falando que o cara que fez o pai dela na série pegou ela. Pegou ela. Parabéns, cara. Não te conheço, cara, não, mas... Qual o nome dele? Pra eu curtir ele no Facebook aqui? Noah Bennett, curte Noah Bennett. Noah Bennett, vou curtir ele, cara. Que pariu, cara. Não, se eu tivesse uma filha que nem ela, né? Eu preciso de um autógrafo desse cara, pelo amor de Deus. É o que eu falei, gente. Rolando e rolando, mas eu vou descobrir quantos anos tem o Noah Bennett, só pra gente poder botar o negócio. Jack Coleman, aqui. Jack Coleman, um cara. Ele nasceu em 58. Assustador! Quase uma coisa. É o novo papo, não tá? É o Charlie Sheen da vida, pô. Assim, quando ela nasceu, ele tinha 31 anos. É esse. Príncipe Carlos, é o Príncipe Carlos. Fantástico, cara. Parabéns, Jack Coleman. Esse cara é ídolo, cara. Cara, ídolo pra caralho. Põe esse maluco na vitrine. Põe o nome do programa, vai ser Cocotas, e põe esse cara na vitrine, vocês vão entender. Peraí, mas vocês viram aqui a trivia dele no IMDB? Aqui, ele é Chapolin, hein? Ele é tataraneto do Benjamin Franklin. Caralho! Ele é em parte parente do Coolidge Jr., que foi presidente também. E ele é descendente remoto dos velhos condes de Orkney e do... Ah, isso é de você também, descendente remoto. Vai se fuder, isso não é... Mas ele é tataraneto do Benjamin Franklin. Eu acho que tem uma chance dele ser descendente do Adão e da Eva também, cara. Eu acho que a TPM tá no modo on aí. Diz que um terço do mundo é descendente do Gengis Khan, cara. É, aqui, o Fluff não é, por exemplo. É da puta. É que eu puxei a esposa dele. Puxou mesmo. Assim, não, pior, eu acho que o irmão do Bluff, que gravou pra conseguir, o irmão do Bluff é desse jeito de Gengis Khan, mas ele não é. É uma questão de genética, né? O Bluff é adotado. Ou isso. Mas é porque é um terço só, tá, entendeu? Bom. Daqui a 10 anos eu vou aparecer com uma Claire Bennett aí, eu quero ver se você fala. É, careca, né? Eu vou estar careca, claro. Filasterida, foda-se. Aliás, em podcast Tanguinha, essa filasterida, hein? Bluff, Gol, Gustavo e Início Inimigo, hein? Já tá o time aí. Que nada, cara. Esse papo de deixar brocha é mentira. Valela. Não, mas olha só, rapidinho, brocha não deixa não, mas se você for querer ter filho, tem que parar de tomar essa porra, senão você contamina a tua mulher e pode contaminar o feto com essa porra. E aí a criança já nasce com problema de rim, e a mulher, porque essa porra é sexualmente transmissível. horrível os efeitos colaterais. Pode fuder o rim da mulher, que não vai estar preparado pra receber essa porra, porque aquilo é remédio, esse é remédio pra homem, né? Pra calvície masculina. E pode fuder o bebê também. Então, se eu querer ter filho, para chamar essa porra um tempo antes. Eu acho que você tá dando aí boatos, cara. Tá espalhando boatos. Devia falar isso com é verdade. Não, foi uma médica que me falou. Isso não é sacanagem, não. Uma médica não falou nem pra mim, falou pra um amigo meu que tá. Ah, então não vem com esse papo, cara. Pera aí, porra. Um amigo de um amigo meu foi numa médica. Não, eu estava presente. Cara, eu também fui no médico, cara. O PH também deve ter ido no médico. Pergunta pra ele. Peraí, foi no médico de prostituição com teu amigo, lá? Não. Ficou estranho, ficou estranho. Eu acho que você tinha interesses aí no diagnóstico, cara. Piada dos mirins, vambora. Fechando esse bloco internacional sobre calvície, Natalie Portman e outras coisas. A gente tem que falar da Emma Watson, a nossa querida Hermione do Harry Potter. Puta, cara. Que pariu. Eu vou fazer um adendo aqui, porque tirando o Harry Potter lá, o principal, Daniel, qualquer coisa, todo mundo naquele filme envelheceu, cresceu muito bem. Foi assustador. Ué, o moleque. Mas o Harry Potter também cresceu bem, cara. Ele ganhou dois queixos. Não, ele não cresceu, ele ficou da mesma altura. Ah, não, ele cresceu. A cara dele é que não mudou nada. Sabe o que é ele? Ele é anão. Eu não sei nada de Harry Potter, tá? Até peço desculpa a você se tem cara de gostar. Mas tem um moleque que teoricamente é o zoado, né? No começo, ele é o feio pra caralho. Olha, ele tem cara de gostar. E quando cresce, quando os atores cresceram, eu vejo direto em Nine Gags, porra, nego falar que foi o cara que foi o mais bonito dos moleques ali. Que é um moleque moreno, assim, sei lá. É o nível mais zoado da história, virou um galãozinho da turma. Virou um galão da turma, né? Tipo, porra. É, isso, cara, é um tapa na cara da sociedade. Isso é um tapa na cara. Isso faz referência a outra questão, né, cara? Que é o lance do embarangamento precoce, né? Que é válido. Mas, até assim, só um detalhe. A Hermione, pelo que eu sei, ela é pra ser feia, né? Ela é meio zoada, assim, no livro. Porque o posto cabelo, sim. Sei lá. É meio desleixada, meio. É, teoricamente ela é assim o tempo todo, né? Até o final. É, pelo que eu não corresponde nenhuma mesmo. Mas assim, eu não sei se a intenção era essa, mas assim, a pessoa responsável pelo casting do Harry Potter, parabéns, cara. Porque viu aquela garota com 10 anos e aquele cabelo zoado e enxergou o futuro ali e acertou. Porque ela era bem feinha, cara. Quando não tem nada a ver, mas tem a ver que nem você pega a Seinfeld pra ver desde a primeira temporada. Maluco, o cabelo da Elaine é um show à parte, cara. Puta que pariu. Não, é tipo, vê Trapalhões dos anos 90, assim. As mulheres tudo de ombreira, aquele cabelo, porra, com 10 metros de largura, o cabelo. Ombreira é aquele batonzão vermelho. Cara, qualquer filme dos anos 80, cara. Vai ver Mulheres de Areia. Assim. Vai ver isso tudo aí também, cara. Porra, agora é. A puta da Raquel. O cabelo dele é um porta-volume, tá ligado? Caralho, eu tenho muita vontade de bater palma pra aquelas mulheres que usavam o último botão da calça quase no sutiã, cara. É muito maneiro aquela porra, cara. É por isso que aquelas mulheres não tinham estria. Ou tinha, mas ninguém via, né, cara? Porque era um bagulho muito escroto, cara. Mas, e queria dar parabéns também ao ator do Harry Potter, que ele realmente ficou feio pra caralho. Parabéns você por ser feio. Ai, novinha, assim você me mata. Ai, novinha, assim você me mata. A gente tá aqui só falando, né, das novinhas que tem futuro e o caramba, mas assim, uma grande verdade, né, assim como, né, aquelas jovens que se destacam rapidamente aí no cenário, no sub-15, sub-17, sub-outras coisas, fraldinha. Né, fraldinha, juvenil, infanto, enfim. Chupeta. Chupeta é categoria importante. Mamadeira. Enfim, frango assado. Além dessas que se destacam nessas categorias, né, você tem um revés, né? Você tem outra parte que é, normalmente, quando elas se destacam muito rápido, né? Você vê uma garotinha ali de 14, 15 anos, ali com o corpo de 18, né? Já indo pra 19. O prazo de validade normalmente não é muito, muito, muito comprido, né? Você vê essas garotas embarangando aí muitas vezes antes dos 20 anos, cara. 22, 23 anos. É proporcional, né? É aquele cometa, né? A mulher passa rapidinho ali, você tem 5 anos pra consumir, senão vai estragar, cara. Assim, eu tenho até um exemplo a tiracolo, de uma menina que estudou comigo na 8ª série, chamada Tereza. Ela era linda, tinha cabelo ruivo, olhos azuis, uma potranca absurda. Que é isso? No universo. É sério? 12 anos. É sério. Aí ela ficou amiga da minha prima, até, porra, era o desejo da galera. Aí quando a gente fez 15 anos, ela engravidou. Aí teve filho, voltou normal, tudo certinho. Parto normal? Mas, provavelmente. Parto normal é sempre a opção melhor. Aí o anteontem, eu tava saindo de casa, eu vi ela, eu a vi, andando com um cara todo tatuado, uma cara de bandido do caralho. Deve ser bandido, Caxias, né? Andando na rua assim. Morador exemplo de Caxias. Tá com as feições bonitas. Tá com o rosto bonito assim ainda, mas embarangou completamente, cara. Embarangou completamente. Ah, é foda. Tudo bem, tá com 27 anos já, quase, né? Minha idade. Mas eu também embaranguei pra caralho. Mas eu esperava mais dela, esperava mais. Era uma promessa que não se concretizou, assim. Mas é um exemplo muito pessoal meu, assim, ninguém vai entender. Cara, mas é foda, porque, assim, os que não entendem, os que não pegaram como é que é o ritmo da coisa, né, eles investem foda, entendeu? É tipo você, eu vou investir nessa empresa aqui porque ela cresceu pra caralho aqui nos últimos 3 anos e o caralho, e você não vê que aquela porra é um negócio de moda, né? É tipo você investir na porra do, eu vou comprar uma loja que vende Yogo Berry, tá ligado? E essa porra que já erro, cara. Que erro. Já foi embora, cara, é a onda que passou, é a mulher que embarangou, tá ligado? É a mesma coisa, cara, você tem que ter aquela visão, ver como é que funciona mais ou menos o mercado aí da baranguice, né, e ver mais ou menos como é que é o estilo aí. Eu acho que deve-se ter muito cuidado a apostar, né, muitas das vezes as tábuas de passar de hoje podem se tornar, né, o aceitável de amanhã, né. Fato, verdade. Não é o volume que faz a mulher. E se o Pluff virar agora e falar que isso aí tem a ver com a Jessica Esteves, ele vai tomar um cascudo coletivo aqui da galera. Ele não sabe nada. É, porque pra finalizar, né, nós temos que falar do motivo mor da existência do Tanguinha Corp, né, Pombo? Com certeza. É a inspiração do universo, né, cara? Porra, ela é ótimo concurso. Um dia vai ter o troféu Mulher Gostosa no Tanguinha, vai ser o troféu Jessica Esteves. Porra. Jessica Esteves. Não tem o que falar, né? É até bom de falar, né, repetir Jessica Esteves. É bom repetir, Jessica Esteves. Se tivesse que avaliar Jessica Esteves, quantos cupontos são até a Jessica Esteves? Quantos quê? Cupontos. Que é o sistema de pontos da Tanguinha Corp. O sistema oficial de pontos da Tanguinha Corp é cupontos. Cupontos, cara. Puta que pariu. Queria levar ao pé da letra essa porra. Mas, assim, a Jessica Esteves, cara, ela não pode ser medida em cupontos, cara. A Jessica Esteves, ela... Os cupontos tem que ser medidos em Jessica Esteves. Exatamente. Cara, eu não sei. Deve ser alguma razão com o número do sutiã que ela usa, cara. Deve... É, ela usa sutiã 44... Não. 1,6. 44 não, cara. 44 não. 44 mesmo, cara. Não é 44 mesmo. Vamos colocar os 48 aí. Não, é 44. Vocês estão. É porque ela é baixinha, ela dá a impressão que é mal, mas é 44. É. Trabalhei na Demilos, eu conheço essas porra. É. 44. Isso é sério? Pode ser, pô, não sei. Mas um mito foi lançado. Desculpa aí. Trabalhei no professor de engenharia. Agora que eu associei de Milos, deve ter alguma coisa com Mamilos. Ah, caralho, provavelmente, cara. É Vênus de Milos. É, não, D, tipo THE, Milos. Os Mamilos. Esteves não pode ser mensurada, muito menos ser sutiã. É, não importa se o sutiã é armado, se não é. A Jessica Esteves se você quer dar uma nota pra Jessica Esteves, conta a quantidade de pontinhos que ela tem na cara, de sardas que ela tem na cara. Aí quando terminar de contar, você me explica por, sei lá, muita coisa. E aí você pelo logaritmo dependendo de E, divide por 1,6 e multiplica por pi. Exatamente. E eleva ao quadrado. Faz fatorial. Tipo isso. Que aí vai dar mais ou menos a dimensão do poder Jessica Esteviano. Exatamente. Se você não conseguir fazer isso, você é um noob e não merece mais ver nenhuma foto da Jessica. Se você for noob, você simplesmente olha e admira, ponto. Só isso. Funciona pra muita gente também. Funciona. Afinal, lembre-se, você não é especial. Ninguém é especial. Aliás, acho que a Jessica Esteves se formou em jornalismo, então ela provavelmente, daqui a pouco tempo, ela vai ficar sem dinheiro. Então a gente pode começar aqui o abaixo-assinado através da Tanguinha Corp pra posar nua, cara. Vamos fazer um lobby pra entrevistar a Jessica, gente? Porra, não deve ser tão difícil assim. Eu acho que posar nua é mais interessante. Agora, você vai agora, Pom, pegar uma folha papel A4 e ver assim, se eu tiver 1 milhão de curtir, a Jessica Esteves vai fazer 7 vai postar isso no Facebook. Por que o Pombo? Ele é o mais caro. Ele é o cara carismático, queria fazer a cara de mais desesperado do mundo. Ele podia tirar no 0 ou 1, né, cara? Sei lá. Tirando a Letícia. Vamos site, então. Obrigada. Não, a Letícia... Por que tirando? Eu acho que ia ser ainda mais engraçado se fosse engraçado. Eu. Não, eu acho não que ia passar vergonha, cara. Se você filmasse, seria o vídeo mais curto do YouTube. Entendi. Não ia durar nada. Realmente, o mais curto. 0,22 segundos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Todos os perfis. Ai, novinha, assim você me mata. Ai, novinha, assim você me mata. É, então, pessoal, infelizmente é isso aí. O caminhão de lixo tá na rua, porque deve ser tá tarde da noite. E então tá na hora de fechar o programa. E eu queria, então, antes de concluir o programa e passar a palavra pro Bom, pra ele dar a palavra final. Não tem palavra não. Mas beleza? Eu queria pedir a você, ouvinte, querido, que achou que alguma pessoa que merecia estar aqui foi esquecida, por favor, não tem problema, manda vídeo, foto, nome, o que você que for, bota nos comentários ou manda por e-mail pra gente, podcasttanguinha@tanguinha.com, que a gente vai comentar na leitura de e-mails e com muito gosto. Nada de Rafaela Justus, por favor. Nada de Rafaela Justus, é isso aí. E nada de Neném Pequena também não, porque a gente sabe que não precisa. Não dá certo, não dá certo. Dá merda isso aí. É, e então, momento edificante com elapso? Opa! Ah, vai ter a vinheta diferente? Vai! Momento edificante com o Ilapso. Ilapso. Falando pra você. Senhores, o que aprendemos com o programa de hoje é uma lição muito simples. O programa de hoje nos falou sobre o futuro. Nós temos que saber avaliar o tempo em várias grandezas diferentes. Nós sempre poderemos viver apenas o presente. Nós sempre teremos para nos lembrar apenas do passado, mas nós devemos sempre mirar o futuro. Aquilo que hoje lhe parece tão belo e tão vívido e tão majestoso, amanhã pode se tornar decrépito, com o peito batendo no umbigo e com as varizes à mostra. E aquilo que no passado lhe pareceu tão imundo, com aqueles cabelos encaracolados, aquela cara de nerd, aparelho nos dentes e óculos fundos de garrafa, depois pode se tornar uma autêntica Jéssica Esteves. Portanto, caro ouvinte, pense sempre no futuro. Você nunca sabe o que o futuro lhe aguarda, mas para que você possa viver o futuro de forma gloriosa, você deve jamais ignorá-lo. Amém. Chico Xavier. Em outras palavras, investimento a longo prazo, compre embaixo e venda na alta ou consuma. É isso aí. Posso resumir mais ainda, cara? Acho que ele dá o poder. Plantar hoje, cavalgar amanhã. Perfeito. Sai das palavras. Perfeito. Afinal, o que importa é um pente vendado. Exatamente. Tem que gravar um dia o programa assim, pois é a teoria unificada da Tanguinha Corp. A gente isso. Sintetiza tudo que a gente já pregou nesse programa. Vai misturar tudo e vai dar marrom ou Jéssica Esteves. É. Caralho. Muito bom, cara. Ai, cara, tem de tudo, que bonito. Podemos fazer isso, a mitologia Tanguinha Corp. Programa 100, hein? Fazer um revival aí da mitologia. Mas, por enquanto, como não chegou o programa saindo, eu fico por aqui e eu me despeço dos meus amigos. Então, muito obrigado, a participação minha do Bode do Pombo. Obrigado, caralho. Passa a carteira de identidade. Eu tô falando nada aqui, mas eu tô nessa onda de ficar citando How I Met Your Mother o tempo inteiro. O grande Sérgio tem que gravar sobre. Barney nos ensina. Novo é sempre melhor. The new is always better. É isso aí, cara. New is always better, Dad. Eu só tenho uma regra. New is always better. Nunca deixe o isqueiro. Como é que é? O isqueiro cair no chão. Não, minha outra regra! É sempre atenda a mulher com usando terno e gravata. Não, minha outra regra! New is always better! New is always better, Dad! Consegui imaginar isso, cara. Tá bom. Aí, queria agradecer a participação do Ilapsungs! Muito obrigado, sempre uma grande satisfação quase sexual de estar aqui na presença virtual dos senhores. Oh, yeah! E, quando o pombo gêmeo eu fico excitado. E gostaria de dizer que a partir de junho, a partir de maio, aliás, estou deixando o Boston de Soul que vou virar integrante fixo do Tanguinha Corte. Opa! Por um mundo mais aleijado. Isso aí. O Ilapsungs ficou grávido do marido da Xuxa, rapaz. Né? Tipo isso! O Daigo já tá batendo ponto aqui, o Arara está roubando todo mundo. Isso aí, mérito nosso. Foda-se, baixo preço. Vamos criar uma polêmica maluca? Vamos falar que alguém é tretado com alguém? Sei lá, eu tenho treta com o Senhor da Eternidade, a gente te odeia. Não, mas isso aí é muito óbvio, todo mundo odeia aquele capítulo. Ah, obrigado então, Ilapsungs. E pra quem quer ouvir mais do Ilapso, baixofreitosoco.com tem um podcast lá. Eu gosto de jogos e outros. E outros. The Games. Eu gosto de jogos e outros. Não queria dar. E outros podcasts. Entendo. E eu queria agradecer a participação também da Letícia. Muito obrigado. Mais uma vez, um ponto de vista feminino aqui no programa. Eu sempre faço isso com muito prazer. Muito obrigada por me convidar. Mas da próxima vez, quando eu fizer uma piada na entrada, por favor, me deixe. No próximo programa que você gravar, eu vou ser seu Carlos Alberto pessoal, sabe? Tudo que você fizer. Eu acho que isso funciona. Então você é bonitinho. Posso ser o Zé Bonitinho? Se você é bonitinho, gosta de mulher, cara. Por isso que eu tô pedindo autorização, cara. Nossa, tá bom também, tá tranquilo, pode ser. Valeu, Letícia. E obrigado também ao Menino Prodígio. Lembre-se sempre, Pepeca Boa é da sua vizinha, que tá sempre do seu lado mesmo quando você não precisa. Boa, perfeito, cara. Ah, e se não tem vizinha, cara? Você não tem vizinha, cara? Você mora onde? Moro num prédio, mas só tem vizinho viado. Só tem viado e velho aqui, cara. Tá, então faz a analogia aí, né, cara? Assim, faz a troca. Meu pai manda eu investir numa viúva de um cara rico aqui que tem aqui no prédio. Pode ser também. Ela tá velha, fera, né, cara? É só tirar a teia de aranha com seu espanador, assim. Dizem, Pluff, que mulher não envelhece lá embaixo, não. Ah, valeu, boa. Ah, controvérsia. Dizem, eu sei. Ah, tá bom. Pluff, tem duas amigas minhas que moram em Copacabana e estão solteiras. Eu vou te passar o Facebook aqui. E só pra ficar, que... Como é que é? Como sem surpresinha? Que surpresa, falei nada de surpresa. Copacabana tem que ter surpresa, cara. Cara, olha só, uma eu garanto que não tem surpresa, tá? Uma eu garanto, a outra eu não sei. O clube vai ter que descobrir, talvez. Uma eu garanto que não tem. É, mas dá muito mole de não ter vizinha, porque durante 3 anos da minha vida, durante meu mestrado quase inteiro, o que garantiu aqui a continuidade mensal dos trabalhos aqui foi a vizinha do 709. Tá? Então, um beijo pra doutora, que fez a alegria aqui, agora já tá formada, já é médica. Sei lá, beijo aqui. Você poderia vir aqui em casa, porque não tô conseguindo tirar as fotos do chip da câmera. Caralho! Exatamente! Ah, qual é a câmera? Qual era a câmera? Qual era a câmera? Vai lá. Não. Bacana. Fala aí. Cybershot. Puta que pariu. Caraca. Então é isso aí, galera. Depois da vizinha do Lápis, a gente fica por aqui. E um abraço pra vocês. Mandem pra gente as cocotas que ficaram de fora. Fique agora com os e-mails e programa que vem tem mais. E-mails. Fala aí, galera! Estamos começando agora a leitura dos e-mails da Tanguinha Corp, o podcast Tanguinha para um Brasil de audiência, como diria o Lápis. Diretamente do cemitério, né? Que animação, cara. Pô, cara, eu dormi muito. Olha só, Naldo está ganhando o mundo. Naldo não é mais só rei do Rio, agora ele é rei do Brasil. Ele foi no Jô Soares essa semana, ele foi no Mion essa semana. Sabe, a gente tem que estar torcendo pelo Naldo. A gente tem que entrevistar o Naldo. Pô, seria uma honra muito grande, eu não conseguiria, eu iria chorar. Tudo bem, você chora e eu entrevisto. Sabe aquela gente que fala, porra, Xuxa, posso te dar um abraço? Chora, assim, seria eu o caso com o Naldo, né? Mas você ia falar, posso te dar um high five, né? Eu não faço esse tipo de coisa, cara. E conosco aqui hoje temos Letícia. Oi. Você faz high five, sim, e muito. Não, eu não faço high five. Constantemente, o tempo todo, você engana as pessoas, cara. E o Daigo? É, ele engana as pessoas, não sei como, mas engana. Eu não faço um high five, em mim vocês podem confiar. Caralho, o único jeito de fazer um high five é só enfiar os 5 dedos na cara de alguém. Não, pera aí, você não puxa o high five ou você não responde ao high five? Não, eu deixo o cara lá com a mão em pé, sou sacana, sou desses. Não, o bode ele responde. Eu respondo high fives, eu não puxo high fives. Ah, puxa também. Tá bom, Letícia. Várias acusações no dia de hoje. Falaremos sobre isso em algum programa. O caso do high five. É isso aí. Vocês têm que saber a verdade, cara. É isso aí. Você, ouvinte querido, que quer entrar em contato com a gente pra mandar a sua opinião sobre um podcast ou sobre o podcast em geral, ou também quer contar uma história bonita que não tem nada a ver com o programa, envie um e-mail para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Aqui a sua palavra vale mais. É, você pode mandar também um buquê de flores que o Pluff, sério, ele vai ser enterrado, gente. Que isso, cara. Olha, dessa vez eu consegui me superar, eu tava animado, não tava? Pouco, talvez. Eu também começar a criar uns e-mails. Até eu tô contagiado. Qual foi o último programa? Porque o último programa foi o programa sobre tristeza, mau humor, essas coisas ruins da vida, mesmo, depressão. Mau humor, cara. Coisas boas, coisas boas. Que na verdade eu sou um artista, pode. Por isso que eu tô com esse espírito, que a gente olha e-mail sobre mau humor. Aí eu botei uma cara de, vou fingir que eu tô deprimido, entendeu? Entendi. E-mail de Marcelo Soares, 23 anos, Rio de Janeiro. Fala, galera! Ah, e aí, cara? Galera que sonha com Sir Elton John. Muito legal a sequência de podcast. Só a tanguinha para aliviar a dor da segunda-feira. Porra. Nada a ver o pombo ficar botando pilha com a morte do Cheirão. Não tenho mais nada a acrescentar, até porque estou de mau humor por hoje ser sexta-feira e está chovendo. Abraço e obrigado ao caralho. Passa o Elton John. Não é engraçado. Aí, foi bom ter subido sexta-feira que ficou fresquinho, cara. Você devia agradecer. Jesus, eu tô. Caralho, só tem a gente alegre aqui, cara. Isso aí, cara. Daqui a pouco a gente vai ser obrigado a falar, não, eu tô tristão. Tô sofrendo pra caralho. Não, mas eu não tô triste, cara. Eu tô alegre também. Eu vou até, posso ler o próximo e-mail? Por favor. Recebemos um e-mail do nosso amigo. Ai, um abraço pra você, Leonardo Moura. Gosto muito de você, você não é um ouvinte muito legal. Olha só como é que eu tô feliz. E aí, ele escreveu: olá, mais uma vez, Tangudos, aqui novamente ao Sasquatch pra falar sobre o ótimo sobre o último podcast. Mas primeiro eu queria responder o porquê de um apelido que vocês estranharam, Sasquatch, que a gente falou que é o pé grande. Um dia, quando eu estava com meus amigos, que sempre me zoavam por eu ter um pé bem grande, por causa dos 43. No caso, 43, 44, somente são Sasquatch. Ah, pode, você é um Sasquatch, cara. Agora, o bode mudou de apelido. Você. A Marcia está aqui, você não pode ir comigo hoje, o Sasquatch. Vai ser assim agora. Mas o Búfalo causa 47, o Búfalo só compra aqueles sapatos especiais. Mano. Eu não acho 43 muita coisa. Eu também acho que não, pé normal. Ah, é. Se você tem 1,80m de altura e não calça 43, você vai viver tropeçando. Você é uma mocinha. Exatamente. E você, mulher que calça mais que 38, não importa a sua altura, algo está errado. Meninas, o bode calça 43, hein? Tá ligado, né? Hã? Hã? Tô fazendo a propaganda sua pras meninas, cara. Ah, tá. Pô, acho que falou, cara. Agora sim, cara. Agora vai, demorou. Vou... Abraço, vai chover, cara. Mulher. Agora vai, pronto, vamos lá. Como diz a Debs, vai ter muita buceta no seu futuro, Debs. Ah, caralho, não. Só a Debs falar um negócio desse, mano. Vamos lá. Ele calça 43, o Sasquatch. E aí, quando os amigos zoaram ele, ele decidiu soltar uma imitação do pé grande, que soou quase como um Chewbacca. Ah, mas aí os amigos começaram a rir e o apelido ficou, não teve jeito. Agora, sobre o assunto do último podcast, calma. Você tá lendo muito bem, continua. Obrigado, eu tô tentando ser legal. Geralmente, eu sempre estou de mau humor, mas não contente com isso, eu ainda faço como bode e tento espalhar ele para que todo mundo fique assim, para eu me sentir melhor. Escreve benzão também, continua. Porra. Não, mas não foi o escrever, foi o brother, o Sasquatch. Até porque na minha turma de amigos, fizemos um ranking dos filhos da puta, sendo estes os que mais zoavam e ferravam com a vida dos outros. E não é à toa que eu fiquei em primeiro lugar. É, você tem que conviver com um pombo, cara. Você não tem 10% da pontuação dos pontos do pombo nesse quesito. Pontos do pombo. O pombo é mestre em fuder. Aí eu fodo com eles. Essa semana ele foi dormir. Ele bota aqui. Por que não entrar no Facebook? Ele completa. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi uma foto de um amigo viado no Instagram dizendo: ai, tá sem filtro, mas espero que gostem da minha fotenha. No mesmo momento, já me deu aquela raiva acumulada por todos os idiotas que usam o Instagram e já comentei na foto: ninguém se importa, seu viadinho, você não é especial. E aí ele me excluiu do Facebook. Bom garoto. O que foi até uma vitória e me melhorou o meu humor. Ai, cara, você não devia fazer tudo a sua vitória e a derrota dos outros, assim, de graça. Até agora, a coisa que eu mais gostei nesse meio é o viado. Continua. Aí, tá vendo? Eu tô feliz. A Letícia que tá de mau humor. Olha só, gente. Terminando o e-mail, enfim, acho que é só. E já que vocês perguntaram sobre os blocos, eu gostei muito das primeiras edições com eles e gostaria que voltassem. Sem mais nada para dizer, bom trabalho e continue com o podcast. Assinado do Sasquatch Pé Grande 43. Meninos, o Sasquatch quase 43, meninos. E fé. Fé. Fé. Fé, Sasquatch, é nóis, compadre. Eu calço mais do que você. Meninas, o bode calça mais do Sasquatch. Grandes merdas. Ô, oh, cara, as meninas curtem. Daigo, quer ver Marco Tatsumoto? Deixa eu ver. Cadê ele aqui? Vou cantar a música enquanto você procura o e-mail. E olha o grito, e olha o grito. Eu não sei se a gente já conhece. Achou? Achei. Pronto, viu? Deu tempo, certo? De Mark Tsumoto, que como vocês vão descobrir daqui a pouco tem outro nome. Olá, pessoal do podcast Tanguinha, aqui é o Wasabi. Que ridículo. Olha o podcast como sempre. É, estereótipo racial. Muito engraçado fazer. Não, peraí. Foi a gente que apelidou ele de Wasabi, não foi, Bode? Não importa, ele é um otário por adotar, ele continua. Ele tinha um apelido japonês, ele tem um nome meio japonês. Ele falou, cara, por que você tem que ter um nome mais característico e tal? Por que você não põe o... Nossa, cara, que é isso? Vocês causaram um estereótipo racial, e o que é pior, ele aceitou. Tá, bem, sabe? Você não vira direto o Charizard, tem o Charmeleon no meio. Ele tá no processo de melhora. Pô, cara... Vamos das pessoas, vai lá. Enfim, ótimo podcast como sempre. Dificilmente fico de mau humor e quando fico não acho legal, fico descontando na galera por aí. Ah, tá explicado, é fresquinho. Mas conheço alguém que parece estar de mau humor todos os dias. Não há semana que passa sem quebrar nada de propósito. Em sua casa. Em sua casa e sempre oprimindo quem tenta um diálogo pacífico. Escreve bemzão também, vamos lá. Às vezes é uma rápida troca de humor, mas logo volta a sua ignorância comum, ignorância com tio, pelo amor de Deus. Chega a ser bizarro. Que história. Continue com um bom trabalho, abraço a todos. E você é tão zoadinho de coxinha que nem quis dedurar o nome da criatura nervosa que tanto lhe oprime. Você tem que ver isso aí, cara. Fé. Fé. Ai, Marcos, você devia ter falado quem é, cara, pra gente esculachar a pessoa aqui. Mas isso é uma mágoa muito profunda, você tem que ver isso aí mesmo, cara. Eu acho que o que ele fez foi aquela jogada. Eu não fico de mal, mas quando eu fico. Conheço um cara, sabe? Um amigo de um amigo meu, acho que é ele mesmo que faz isso, cara. Ele é que é um filho da puta? Ai, Marcos, você escreve muito bem, mas por ele não escrever bem fica meio estranho. Acho que a piada que ele tentou fazer a gente não conseguiu pegar. Mas sabe. É. A gente tem que fazer um curso prático, de um workshop de como se escrever na Tanha agora. Ensinar é bom. Aos vogais. Tem um negócio bem. Composição de frases, concordância verbal. Período. Pontuação, é, tá ótimo isso aí, gente. Da Debs também, que ela humilhou a gente. O. Vocativo. Vocativo, explicar o maldito do vocativo. Letícia, quer ler o último e-mail? Não. Tá bom, mas você vai ler? Ah, não. Ah, droga. Muito bem, então. Na ausência de Letícia, vai eu mesmo. Olá, tangueiros! Aqui é Thiago Pinheiro novamente. Estou ausente da comunidade mais arejada desse país, mas esses dias mandei um recado de voz. Quando sair o tal cast com a numeração de final 3, eu mando outro. Por quê? Qual podcast seja... final numeração 3 aí? 10 em 10, cara, quis dizer. Ah, vai, muito esperto ele, hein? Você podia ser engenheiro, cara. Falaremos sobre isso também. Podiam combinar um torneio de LOL ou... LOL não, aqui, olha pra gente. Nós somos pessoas de caráter, rapaz, LOL não. LOL é um bom LOL jogo, não. Mas agora porque, é Dota. Você manda e-mail para baixo frente soco. Eu gosto de jogos. Baixo frente soco. E fala, Carlos Pivoto, joga LOL comigo. Manda e-mail pra ele. Mas o Lápis não joga, tem que falar Ninja, Inimigo e Mestre Splinter. LOLzinho. Aí, joguem comigo. Não, mas tem que ser pro pivoto, pra ele ficar começando a jogar. O pivoto não joga, cara, ele nem vai jogar. Pivoto, cara. Entendi, é verdade, aí não faz mais nada. Aí pivoto, tá vagabundo. Que isso? Que isso? De onde eu tirei essa informação privilegiada? Eu podia trabalhar na bolsa de valores. Tá bem. Tô ótimo. E aí, cara, eu sou quase engenheiro. Tá bom. É. Em relação ao. Eu tô meio estranho aqui, não sei o que foi. Pô, em relação ao deu ruim com a minha faculdade e penso em recomeçar. Fazendo administração na Federal de Santa Catarina ou engenharia da computação? Ninguém perguntou. Caralho, que vacilo. Caralho. Gostaria de saber, se possível, a opinião do Pluff. Não sei se ele vai poder, não, cara, ele tá meio grogue. Em relação a essas opções ou essa engenharia, já que ele é um futuro engenheiro. Olha, eu não tô grogue. Mas você tem que analisar o que você quer de fato. Porque administração, cara, é o curso de nada. É um curso de gerência de pessoas, de humanas praticamente. Agora. Show de bola. Mas a administração é na federal. É verdade. Engenharia da computação conta no começo, vai ter cálculo básico. E é difícil, você não gosta de matemática, não faz. E ele quer fazer na Unisquina ainda. Pô, ali na esquina é de boa a computação. Mas vai ter muita programação, cara. Então, se você quer trabalhar com computadorzinho, esse negócio é legal. Agora, saber mais do curso, eu não sei. Até porque eu não conheço o que é Unisquina. Achei esse nome meio zoado, na verdade. Unisquina é dessas faculdades aí. É, faculdade que você faz assim, com aquela Unisquina. Ah, foi realmente uma piada. Eu achei que realmente existia uma Unisquina. Caralho, ele é puta que pariu, cara. Né, cara. Ele podia ser engenheiro. Depois você fala que não tá grog, seu porra. Aí, cara, você é muito inteligente, você pode ser engenheiro. Ô, Thiago Pinheiro, a gente tá movendo nossos pauzinhos aqui pra fazer um podcast sobre isso. Temos muitos engenheiros aí em nossa volta. Futuros engenheiros também, vamos ouvir. Engenheiros também. Então, vamos fazer um estudo vocacional aí, orientação vocacional pra galera. Se um dia você puder usar uma armadura que nem a do Homem de Ferro, você vai ter que agradecer o Arara. Só digo isso. É. Isso aí. Se porque ele tá desenvolvendo um esqueleto fodão pra mim. No momento ele tá... Já tô mandando papo, hein. No momento ele vai ser o CEO da Disney, mas é só por enquanto. Exatamente, é só um estágio até ele desenvolver armamentos bélicos. É isso aí. Mas muito obrigado, viu, Douglas Bush? Espero que vocês deixem a gente dinheiro. Então é isso aí, vamos agora ao Ouvinte Falou. Ouvinte Falou! Ouvinte Falou! Ouvinte Falou! Ouvinte Falou! Ouvinte Falou! Ouvinte Falou! E aí, meninada, aqui quem tá falando é o Rafael SR, e eu gostei muito desse podcast sobre sono, né? Porque metade do podcast vocês falam sobre isso, sono. Mas foi um podcast muito interessante, e pra começar eu queria falar a respeito desse despertador, com essa ideia aí de eu não lembro quem, de ter uma música que vai crescendo, que eu discordo disso, cara. Porque quando a música vai crescendo, eu parece que eu acordo muito lentamente, e aí desligo o meu despertador, e quando eu vou olhar, eu tô dormindo de novo. Por isso que eu acordo com Back in Black do AC/DC, porque quando eu preciso acordar, eu acordo de uma vez com susto, e acordar com susto, todo mundo sabe que é a pior coisa que existe. Então, é isso que eu faço, porque eu não vou voltar a dormir depois daquilo. Minha mãe não precisa bater na porta, mas é foda. Controle do sono que o Pluff tava falando... É bem interessante, eu já vi uma apostila sobre isso, inclusive. Já tentei fazer, até consegui uma vez, mas assim, realmente não gastei tempo a isso, não investi. Mas funciona, isso eu tenho certeza. E o Pluff falou uma coisa também sobre segurar a respiração para poder controlar. É engraçado que quando eu tô dormindo, essa é a minha técnica para acordar do sonho. Porque quando eu vejo que é um pesadelo, etc., e que eu preciso acordar, eu seguro a respiração. Até o momento que eu já não aguento mais, aí eu acordo asfixiado quase. Mas é meio desesperador. O momento edificante foi muito bom, parabéns Pombo. Foi... Bom, é isso, obrigado pela sua atenção, beijo nos seus corações. Ouvinte falou. Pode. Foi a uma festa. Ouvinte falou. Olá, pesado estanguinho, Gisele Portoncello aqui novamente. Eu também discordo fortemente sobre sexta-feira ser o dia da alegria, porque eu estudo à noite. Então, sexta-feira, 10h15, enquanto a maioria dos jovens está se divertindo, seja bebendo, saindo com os amigos ou mesmo em casa assistindo filme, eu tô tendo uma aula de psicologia social, que acredite, não é divertido. E ao contrário de alguns dos meus colegas, eu não posso simplesmente depois da aula sair pra fazer alguma coisa legal. Porque eu sou atleta, então todo sábado de manhã eu tenho treino de ginástica vertical. Outra coisa que me deixa com mau humor, assim, é o aumento da passagem, que recentemente aumentou em Curitiba. Mas o que me irrita tanto não é nem o aumento da passagem, cara, porque isso já era esperado, que não ia, por causa da inflação, era quase impossível, pois a passagem continuar o mesmo ao infinito e além. O que me irrita é que as pessoas são de outras cidades, assim, ah, mas na minha cidade a passagem é R$3 e vai aumentar, mimimi. Não interessa, eu não moro na sua cidade. Eu tenho todo o direito de não gostar que aumente na minha cidade, mesmo sabendo que era previsto. É um direito meu. Ha! Bom, acho que é isso, tá? Beijo pra vocês. Ouvinte falou, ouvinte falou. Mm-hmm. Recebemos então o recado de várias Gisele. Gisele, eu concordo contigo. Vou baquir se os caras de outro estado virem comparar dinheiro de passagenzinha. Não tem nada a ver, meu irmão. Tu mora aí, eu moro aqui. Aqui no Rio, as coisas são caras pra caralho. Nem por isso eu digo: ah, tá reclamando do quê? O imóvel aqui no Rio é claro. Eu não faço isso. Babaquice. Eu faço isso. Oi. Como assim? Tudo que o Rafael SR me falou me lembrou a minha triste passagem. Ele falou que ele não é Elton John e não podia por falta de dinheiro. Me lembrou a minha triste passagem do Paul McCartney no Rio. Pra você ter noção, valia, era mais em conta eu ir até Recife assistir o show dele do que assistir aqui no Rio. Moral da história, caralho? Eu não assisti nem no Rio, nem em Recife. Tá acabando. E antes do final, nós vamos ler os recados do site, dos amigos que mandaram no site tangiacor.com pra gente, recado. Nosso amigo Paulo. Oh, o Paulo veio pelo outro lado. Eu vou ler aqui o meu comentário, que eu selecionei o comentário do Matt N. Eu estava ouvindo esse cast às 6 e alguma coisa da manhã, num ônibus cheio, indo para a escola. Eu podia muito bem estar de mau humor, mas não estava, porque o episódio estava incrível. Parabéns por mais essa semana com um excelente episódio, galera de tanga. Oh, plenamente satisfatório. Para ter um dia ousado e alegre, eu tento colocar como alarme a música, uma música alegre, que atualmente é o Pokémon. Não sei. Mesa C Pokémon Master. Pô, fala um negócio, pô. Eu não sei fazer esse nome difícil aí, não. Tá, Mesa C Pokémon Master. Para se tornar esse Pokémon. É, caralho, é isso que quer dizer, cara. Olha, você ainda sabe japonês, tá? Alguma coisa não sabe. Não que goste tanto assim na música, mas o ritmo dela é legalzinho. Só é meio irritante acordar com o Ash gritando: Pokémon, get to the Z! É assim que fala? É, Pokémon, get to the Z! Ele tem voz de moleque, ele tem voz de mulher, pô, lembre-se disso. Viadinho. E é isso aí, muito obrigado, Matt N. Eu gostei do seu comentário. Muito obrigado. Letícia, você separou um comentário aí sobre cólicas, não é isso? Mas eu queria mudar de ideia. Ela quer mudar agora? Então tudo bem, mude. Mude. Seja feliz, cara. É, eu não gostei mais dele. Eu acho que ele não vale a pena. Caralho, como assim? Caradinho, Letícia. Tudo vale a pena, Letícia, quando a alma não é pequena. Eu vou ler o do outro menino. Caralho. Fica à vontade. Eu vou ler o recado aqui do menino Milton Gomes. E ele diz que quando ele precisa se animar em dias cinzentos de tristezas sombrias, eu não entendi porque ele falou assim. Ele é um poeta. Ele não parece um poeta, porque ele escuta Cher. Mas enfim, eu vou só ler. Quando puta vida não dá pra escutar uma Cher em volume alto, gay. Eu me lembro daquela capa do CD da Gabi Amarantos que sai laser dos bicos dos peitos dela. Porque, né, é o que sempre espalho por aí. Tudo fica melhor com high laser saindo dos mamilos. Até música clássica fica melhor. É, eu acho que ela é idiota também, mas tudo bem. Caramba, não, ele é super gente fina. É verdade. Eu li pra dizer que qualquer pessoa que pensa na Gabi Amarantos pra qualquer coisa é um fracassado. Porra. Não é tão boa assim. Eu tô agressiva. Eu acho que... Eu realmente acho que Cher... No matter how hard I try, you can keep me back. É muito bom. O que tá fazendo isso, cara? Eu gosto de Cher, cara. Assim, eu só conheço só a música clássica da Cher, né? Só tem aquela. Mas é muito boa. You do believe in love, love. E notem como a gente não sabe a letra e não tem vergonha nenhuma por isso. É isso aí. Quando você tá seguro da sua sexualidade, você pode cantar Cher. Pokémon Namastê. Eu puxaria um high five se fosse uma dessas pessoas de high five. Você entendi. Não, não você tá fazendo isso. Eu vou mandar um selfie five então pra você, em sua homenagem. Ó. Self-five tem uma conotação dupla horrível, cara. Acho que você não notou. É verdade, mas eu fiz lá no alto. Mas relaxa, cara. A pessoa tem que descobrir a sua sexualidade, sabe? Entendi. Eu, inclusive, também uma atitude. Opa. Eu vou ler o recado aqui, seguinte. Caralho, eu vou ler o recado. Sério, eu vou até aí te dar um abraço. Você tá precisando. Então, Dagão, tá. Tem um comentário aí, escolheu. O comentário é um cara muito simples. O Marcelo Soares aqui perguntando: cadê o Maguila? Várias pessoas responderam que acharam que não. Mas eu só tenho uma coisa a lhe dizer e não é uma boa notícia, meu filho. O Maguila está enfiado no seu rabo. No programa 93, O Bom do Mau Humor, o Maguila está no cotovelo do Chorão. Caralho, ele tá bem evidente ali, no... tá bem porra. Fácil, isso tá bem fácil. Ele tá fácil. cotovelo do Titão. Por isso que eu tô dizendo. Agora o Maguila tá no seu brabo, meu. Cara, a gente podia dar sempre a resposta do Maguila, tipo, comprar o jornal de semana que vem pra saber. Semana que vem, o Top 10 BR vai ser o primeiro ouvinte que fala onde tá o Maguila nos comentários. Tá bom, fodeu. Pô, mas aí vai estragar a brincadeira da galera no meio da brincadeira. Brincadeira é brincadeira. É. Eu vou ler o próximo recado de voz. Tô muito mais feliz, tá vendo? É, o próximo recado de voz é do André Wallace Mark. Porque é o seguinte, parecia um ouvinte novo, escreveu. Sou novo por aqui. E ele escreveu um comentário complicado. O Dimas Bueno. Muito obrigado, Dimas Bueno. Só que aí ele errou umas paradas aqui no texto. Aí o André Wallace Mark vai mostrar como é que funciona o Latanha Cor. Porque nós aqui privilegiamos o bom português, inteligível e blá blá blá. E ele escreveu, e Dimas Bueno, quer dizer então que você quer saber como é que funciona o sistema de pontos? É o seguinte, primeiro você escreve em bom e inteligível português e comenta coisas que agreguem alguma coisa ao podcast. Pelo visto, teremos um pouco de trabalho com isso, hein? Ele deu o recado pra nós. Ele foi agressivo e escroto, mas isso aí é o tipo de pessoa... O mais escroto é que ele falou isso e usou uma vírgula num lugar inadequado e depois ainda começou com letra minúscula uma frase que ele deveria colocar com letra maiúscula. Então ele tá praticando aí um preconceito linguístico completamente inadequado e estúpido. Você tá sendo muito radical, porque ele não... radical, cara. Eu sou radical. Eu sou radical. Você... Funciona. Eu sou uma garota radical. Aquela música do Cine. Você leu o que ele falou? Ele falou não, português bom e inteligível. O português ele é do André Wallace Mark, é bom? É bom, é excelente? Não, é bom. Não qualifica pra julgar os outros de fato. É bom. E é inteligível? Eu entendi tudo que eu li, não tive dúvida. Achei foi na lata. Você tá reclamando de uma coisa que não é pra reclamar. Eu reclamo de tudo, cara, assim que funciona. O cara falou que tem que tirar 6 pra passar, e ele tirou 7, pô. Então ele pode falar que o cara tem que tirar 6 pra passar. Você viu que ele tirou glicose, pô? Você tá normal? Você tá meio... Cadê o Arnô? O Arnô é diabético, ele pode precisar um pouquinho de glicose. Arnô? Gente, não tem Arnô não. Então acho que ficamos por aqui essa semana maravilhosa com esse programa espetacular. Pode. Oi. Eu queria para o meu melhor amigo Paulo pra ler o recado Top 10 BR. Meu Deus. Eu vou ficar aqui no cantinho batendo palma. Paulo! Oi! Toca a vinheta! Top 10 BR. Recado Top 10 BR. Bom, Paulo, lê pra gente o recado Top 10 BR. Ok, recado Top 10 BR de hoje é do Chico Biloba. E ele disse pro amigo: da próxima vez que é testemunho, não dá pra fazer voz final. Da próxima vez que é testemunho de Jeová bater na sua porta, você deve atender com um sorriso e lhe dizer prontamente: fé. É justo. Acho que agora a música pode subir sem mais nenhum comentário sobre isso. Por favor. Quebra, né? Que semana ruim, hein? Vai pro inferno semana. Semana que vem é férias. Não da tanguinha, da faculdade. Tchau, gente. Não, nem da faculdade. Desculpa, eu não gosto dessa vida, não. Por que você é engenheiro, hein? Pra construir um laser, cara. Falou, galera! É, vão se foderem, maldito. Morrem! E recadinhos de voz nós recebemos aqui, primeiramente a Gisele, cara. Ela concorda com a gente que é babaquice esse negócio de sexta-feira ser o dia da alegria obrigatória porque não tem nada no sábado. Porque ela tem aula de noite, então enquanto a galera tá curtindo a balada, Lister, tá no happy hour, ela tá indo assistir aula de sociologia. Caralho. Isso é tenso, hardcore. Azar dela. Caralho. Ui. E ela tem um pouco de raiva também dos revolucionários do sofá, porque a passagem aumentou em Curitiba e ela foi reclamar em algum lugar, porque, porra, aumentou. Eu fui primeiro no Facebook ou Twitter da vida. Aumentou a minha passagem pra R$3,10, que merda. Só que aí vem um babaca que mora no Acre e falou, tá reclamando do quê? Aqui no Acre a passagem é R$7. E aí, porra, foda-se se é 7, eu não moro aí, eu moro aqui. Fica com o teu, faz o teu, deixa que eu faça o meu, tá ligado? Isso incomoda a menina. Tudo bem, Plug? Então tá, né? Tu tá bolado, cara? Eu tô acordando, tá ligado? Lembra quando você falou que tu só acorda meia hora depois de levantar da cama? Uhum. Pois é, eu ainda tô em 20 minutos. Entendi. É, e temos também um recado misterioso. Pode. Em relação a esse recado, eu respondo. E... E é outro recado aqui, nós temos também o recado de Rafael SR, que, entre outras coisas, Rafael SR fala que metade do programa foi sobre sono, não foi sobre mau humor, para de querer fraudar nossos temas. Se a gente fala que é sobre sono, é sobre sono, não tem fora. Não é porque ao contrário, a gente falou que era sobre mau humor. Exato. Ah, é verdade. Então foi sobre mau humor, não sobre sono. Tá dormindo ainda, cara? É, que pra acordar não pode fazer que nem o Pluff, não, que bota uma música progressiva, que começa calminho e vai despirocando. Não, tem que ser tapa na cara, pá! Sabe, pra pessoa, porra, pica. Tá certo, acho que é por aí mesmo. Não. Controle do sono funciona. Ele dá parabéns ao Pombo e que ele é pobre e não conseguiu no show do Elton John em BH. Eu acho que a gente falou que as pessoas acabaram de ouvir, não funciona. É, eu não sei por que a gente fez isso hoje, cara. Geralmente não. A gente só comenta. Eu também, a gente tá meio burro. Pertinente. A gente podia só agradecer. Pô, valeu pelo recado de voz e... Pô, também acho babaquice essa parada dos caras fazer isso aí em Curitiba. Acabou. A gente pode fazer isso. Isso pode ser então, um MTO mais longo de todos os tempos no final. Olha, cara, que bom. É verdade. Vamos fazer de novo então agora. Vambora. Recebemos o recado.